Bem, amigos da Rede Sofá, estamos aqui no nono campeonato anual de uso capial. O time do Sem Terra vem numa avassaladora sequência de 9 vitórias e mais uma pode garantir um Acre de Terra à primeira divisão. Pois é, Nicolas, vale lembrar também, né, os melhores momentos dessa disputa, incluindo a sensacional jogada do time do MST, logo no primeiro ano de derrubada de Laranjeira. O time latifundiário não fica pra trás, porque tá aí o evento de curralinho, né, que abaixou a moral do time, não? É isso aí, vamos agora com o repórter de campo checar como é que está a situação aí. É com você, repórter de campo. Muito bem, Nicolas. Aqui diretamente da concentração da MST, a turba tá enlouquecida. Vamos falar aqui com o capitão do time, Sandulu. Fala aí, Sandulu. Qual a estratégia desse ano? Tem que ver, né? Vamos falar aí com o professor, né? Pra ver, tem que levantar a cabeça. Pensar na próxima briga de facão já, né? Ano passado. Equipe muito retranqueira, né? Fechou uns pés de mandioca aí, mas nem tanto. Estamos sempre aí, né? Com o marco debaixo do vácuo, tentando conquistar, né? Porque a luta planetária não acabou ainda. Ano que vem é isso, cara. Pelos poderes do sofá, eu tenho a força. Quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado. Eu trago comigo meu amigo de sempre. Opa, Reinaldo Siqueira. E também ele, o Saci Pererê das internet. LP Magal, e eu sinto muito por esse tema não ter sido antes do Enem, pessoal. Ah, verdade, eu também pensei nisso. Coitados. Agora serve pra você corrigir o Enem sem ter o gabarito. A gente tá num time maravilhoso, né? Que a gente largou de drogas no Dia das Crianças. Ai, e a gente tá aqui com os dois mega participantes do Afogado no Sofá, olha aí. É o academicista. Nicolas Queiroz, diretamente do Bacanudo. E olha, galera, X-Video não é manufatura, tá? Ih! Eita porra! Já mostrou por que tá aqui, né? Ah, né? Olha aí. Que comprometedor. É, e também o nosso amigo, mestre do conhecimento gerais. Murilo Abud, vulgo Jandou. É, e esse tema é inteligente demais pra fazer piada, então... É, né, cara? Ah, Reinaldo, qual o tema de hoje? Hoje vamos falar sobre a Revolução Industrial, né? Aquela coisa, aquela revolução que o pessoal tava fazendo que tinha indústria. Na verdade, nós vamos falar, Reinaldo, sobre as revoluções industriais, né? Ou sobre a Revolução Industrial, que a entidade pintura até hoje. Ou sobre Duchanal também, é um grande tema. Isso. Olha, o Magal, repare que ele tá empolgado, hein, cara? Tá escorrendo uma empolgação na boca do Magal. É isso, galera. Vamos, que o mundo tá acabando. E o Gabriel não tá, meu Magal. Antes de começar o programa, sabe o que eu falei no começo desse programa que era pra Enem e tal? Lembra? Não sei, eu ouvi falar. Então, isso era o antes de começar o programa, agora eu não tenho mais. E agora? Ué, e agora? Não, a piadinha que você falou genial. Ah, não, mas deixa essa pro meio do programa, não. Ah, tá bom. Não, né? Antes de começar o programa hoje, pô. Ai, que empolgação, que legal. O cara já repare, o cara já clicou no podcast sobre Revolução Industrial, que é um tema bosta do colégio. Que isso, cara? Não, cara. Tema bosta do colégio é Descobrimento do Brasil. Que isso, cara? É, cara, é uma merda. Que merda, cara. Ah, daqui a pouco eu vou falar que essa parada de vanguardas europeias e escolas literárias também não tá com nada. Então, Magal, me diga. Oi, Reinaldo. Todas fala as aí. Coisas começam com antecedente, não é verdade? Né? É, sim. Então, a gente não pode chegar aqui e falar de Revolução Industrial já. Tchá, Revolução Industrial, pá! Não, tem que falar por que aconteceu a Revolução Industrial, Magal. É verdade. eu não esperava isso do Reinaldo, pra ser sincero agora. Foi, eu também fiquei assim meio assustado. Ia falar, Reinaldo. Ativa, né, cara? É porra essa. Não, o programa tá muito doido, né? Revoluções. É um programa de revoluções. Exatamente, Reinaldo. E agora? Perdi o Meu Deus, cara. Quebrei o cara. O cara tá... Ele me quebrou, cara. Perdi o molejo, já ia começar, caralho. As pessoas geralmente pensam que a Revolução Industrial, na verdade as revoluções industriais, né, que são várias, foram meramente ou principalmente revoluções tecnológicas, né? Você pensa, a Revolução Industrial tem a ver com indústria e tecnologia. Lendo engano, meu caro Gabriel, você que estava pensando nisso. Eu não estava pensando nisso, não. Quando você fala para mim Revolução Industrial, vem uma imagem que tinha no livro meu de história, que é, tipo assim, uma floresta e tem uma fábrica no meio poluindo a floresta. É isso, para mim, Revolução Industrial. Revolução Industrial é mais pela urbanização, né, cara? Exato. E no que a urbanização e todos esses afetos, todas essas afeções e tal no meio ambiente afetam muito mais que a tecnologia, afetam a sociedade, cara. Então a Revolução Industrial, na verdade, ela é uma revolução social de um grupo de revoluções que aconteceram no século XVIII, que vocês já ouviram falar daquele historiador Eric Hobsbawm, foi o cara que morreu ano passado, inclusive, era um... Ele tem um livro dele chamado, se eu não me engano, se chama Era das Revoluções. Das Revoluções, exatamente. Que ele disse que o século XVIII foi o que ele chama de a Era das Revoluções. Século XVIII, que vai de 1701 até 1800, né? E aconteceram várias, adivinha, revoluções nessa época. Entre as da Revolução Industrial. Ele disse que foram, pode exemplificar como a Revolução Americana, que foi uma revolução colonial. O Iluminismo, que foi uma revolução intelectual, por assim dizer, né? A própria Revolução Francesa, que foi uma revolução política, e a Revolução Industrial, que foi uma revolução social, que ela mudou a sociedade, a maneira como ela se organiza, sacaram? Sim. Uhum. Entenderam, criança? Eu diria até ideológica também, né? Porque você vai mudar todo o ideal social, né? Ah, eu diria se você uma mudança social, você já tá mudando essa questão de onde as pessoas vão morar, sabe, de onde elas vão trabalhar, mas eu digo de ideal mesmo, assim, de como as pessoas vão construir suas vidas, né, e seu futuro, pautado nessa questão da fábrica, da indústria, né? Eu até corrigi o Nico, mas foi tão bonito que eu não vou nem... isso que acontece, né, quando a gente tá falando merda, a gente bota um discurso bonito, você vai botando palavra legal e pronto, dá tudo certo. Ô, Magal, eu queria entender uma coisa, professor Magal. O quê? Eu queria... Caraca, professor Magal, hein? Agora eu me lembrei da Sidney Magal fazendo aquela... Escolinha. Puta que... Caralho, bacana. Olha aí! Mas, que barrigudo pra caramba, né, cara? O jaleco nem consegue fechar. Vamos aguardar a próxima montagem do Felipe Fraga aí. Felipe Fraga, tá nessa, campeão. Olha. Segundo tema interessante pra onde ele vai. Mas... Olha, mas sim, eu queria saber de uma coisa. Tudo bem, então, você me explicou o que foi a Revolução Industrial, quais os setores da sociedade que ela afeta, né, e tal. Mas eu queria entender por que que aconteceu a Revolução Industrial. Então, calma. Antes de chegar aí, a gente tem que a gente tem que encher linguiça, certo? Certo. Porque o tema é curto. Uma dessas paradas. Quando a gente fala, por exemplo, foi uma revolução social. Qual foi uma das grandes mudanças da Revolução Industrial no âmbito social? Você já ouviu falar, Gabriel, sociedade de castas, por exemplo. Que porra é essa, né? Sei. Uma sociedade de castas é uma sociedade baseada em não haver mobilidade social. Ou seja, se você nasceu Dalit, você vai morrer Dalit. É o esquema de pirâmide, né? É, por aí. Esquema de pirâmide. Que é, cara. Não, é assim, esses são por assim dizer... Não, calma, deixa o Reinaldo. Esse é um, porque você tem as castas maiores e as castas inferiores, e quanto maior você tá na escala, menos, né? Mais influência você tem, menos pessoas têm. Toda sociedade tem uma pirâmide social. Na indiana, que é de casta, você tem Dalit, Brahmani, que é os únicos que a gente conhece, né? O resto ninguém sabe. Por causa da novela, inclusive. Exato. Na época do Renascimento, você tinha no topo o rei, depois clero, lá embaixo o povo. Hoje em dia a gente tem uma pirâmide também, que é classe A, B, C, D e assim vai, sacou? Só que não é no esquema de casta, né? Exatamente. A sociedade em casta é aquela que não tem nenhuma mobilidade social. A sociedade da época, antes de ocorrer a Revolução Industrial, era chamada de sociedade estamental, porque você só tinha um tipo de mobilidade chamado horizontal. Então, se você nascia burguês, por exemplo, de uma família burguesa, você não ia se tornar nobre. Até podia, que nessa época, até comprar títulos de nobreza, eles inventaram. Mas a única mobilidade que você tinha era horizontal, porque você podia se tornar mais burguês ou menos burguês. Mais rico ou menos rico, sacou? A grande quebra da Revolução Industrial foi tornar essa sociedade estamental uma sociedade industrial ou de classes, em que surgiram as classes sociais em vez dos estamentos sociais. Em que o cara hoje em dia, por exemplo, é impossível, mas ele pode de pobre se tornar classe média e classe média se tornar rico, sacou? Isso não existe. Silvio Santos. Silvio Santos tá aí pra dar tapa na cara dos comunistas. Então, oi! Cara, a concretização da Revolução Industrial, cara, olha aí, você não sabia. Põe neném isso no ano que vem. Ah, mas enfim, respondendo o Gordo aí, acho que o porquê de existir a Revolução Industrial, de acontecer essa revolução, é tudo a consequência do avanço tecnológico que foi chegando, das novas minerações, ou seja, você ter uma crescente descoberta de jazigas, né, que fala? Jazidas. E jazigo é cemitério. Dia de finados, olha aí. Jazidas de carvão, sabe? E você tem que cada vez mais automatizar para facilitar, né, todo esse processo. E aquilo, né, a gente sabe que antes era tudo manufatura, ou seja, era tudo feito, trabalho manual, e artesanal. Você tocou, então você tende a ter imperfeições, sabe, na linha de processo. O Nicolas tocou num ponto importante agora, essa porra. Porque, primeiro eu fico revoltado com uma coisa. As pessoas usam o termo indústria muito erroneamente. O indústria é quando você pega qualquer matéria-prima e transforma ela em uma parada melhor do que ela era. Uhum. As pessoas, sim, pega uma matéria. Indústria de base, metalúrgica, siderúrgica, todas elas são voltadas para isso. Exato. Agora, quando você fala, olha, a Bahia e a grande indústria do carnaval. O que é a indústria do carnaval? É você pegar uma feiosa e transformar uma gostosa? É isso? Em plástica? Não, então você pegar xixi, mijo e pessoas e transformar em dinheiro. Agora sim! Exatamente. Eu ia falar sobre o conceito de indústria cultural, que vai surgir na escola de Frankfurt, que a galera estudou muito comunicação, que isso daí que tem a ver com essa questão da indústria do carnaval. A indústria cultural é você transformar manifestações populares em dinheiro e arrecadação para uma minoria, sabe? Uhum. Olha aí, então é uma transformação, né? São alquimistas. Sim, não deixa de ser. Exatamente. Mas, cara, a indústria, se você parar por esse conceito de transformar a matéria-prima em algo mais maneiro, sempre houve indústria. O que não houve é essa indústria moderna que a gente chama, que é a indústria das fábricas, de maquinofatura. Agora, o artesanato, se você forçar muito, é um tipo de indústria, porra. Uhum. Sim. Sim, então o hippie que tá tirando onda aí, que não faz parte de indústria nenhuma... tá na indústria dos hippies. Na indústria dos hips, vendendo artesanato aí, transformando... Indústria em natura, né? Pois é. Sim. O hip tá... O problema é que ele tá uns 600, 700 anos atrasado na história. Exatamente. Mas tá lá, cara. O cara vai no tempo dele, deixa ele. Pô, cara, mas eu não consigo fazer aquilo não, hein, cara. O quê? Transformar uma pedra no colar? Como é que o cara faz aquilo, maluco? Cara, catar coquinho? Hip é muito... Esse dia eu tava em Aracaju lá com a Ana... Aí me chegou um hippie que não tinha uma mão, tá ligado? Caralho. Hippie maneta. Aí vinha pensando, como é que ele faz as paradas? Como é que ele faz? Sei lá, cara. O cara um pé, né, velho? Tá bom. Mas aí, além dessa necessidade de você diminuir as imperfeições, o contexto também de mercado da época, né, o mercantilismo, né? Você tem um forte crescimento do comércio. Então, os donos de, talvez, lavouras e... produções artesanais, eles estavam querendo automatizar para primeiro cortar gastos, né? Cortar custos com empregados e tudo mais. E também melhorar o tempo de produção, a qualidade da produção. O Nicolas falou não, tudo. Não, mas calma que nessa época não era tudo automático também, não, cara. Você tinha que ter lá. Não, exatamente. Nessa época. Automatização. Porque você tem as fases, né? Você tem o artesanato, aí você passa para manufatura e para uma maquinofatura. Que é o que você faz na Revolução Industrial. O que o Nicolas está falando é da manufatura. Mas até da passagem do artesanato para manufatura, sabia que já tinha problema, cara? Você parar pra pensar, que é o seguinte, Marx fala muito disso. Ele fala que nesse período de mercantilismo e tal, aconteceu um fenômeno chamado acumulação primitiva de capital. Que foi quando começou-se. O capital acumulou muito, né? Primitivamente. Nossa senhora! Boa, salgado! Boa! Opa, obrigado. Exato, o que aconteceu foi, da mudança do artesanato para a manufatura, é que começou a aparecer essa acumulação primitiva de capital, ou seja, a burguesia, que era essa classe bonita que foi aparecendo nessa época, começou a acumular dinheiro. Como? Porque nessa época, mais ou menos, começou a haver um crescimento populacional que não tinha na Idade Média, na Europa. Porque a Idade Média, você tinha duas opções, plantar ou morrer, né? Era o que as pessoas fazem, geralmente. E morrer era mais comum. Então, não se crescia muito a população. E começou a crescer a população. Então, começou a haver uma demanda por produtos que não tinha antigamente. E você acha que um hippie fazendo artesanato vai dar conta de produzir tudo que as pessoas precisam? Não vai, cara. Então, você precisou mudar desse modelo de artesanal para modelo de manufatura, em que você já tem aquele esquema de dividir o trabalho... Cada um faz. Você só não tem máquina. A diferença da maquinofatura para a manufatura é só máquina. Mas elas são... Então era tipo assim, uma galera que morava em uma casa. Era um grupo de hippies. Cada um especializado em fazer uma coisa. Era aquele esquema das guildas, né? Que você separava. Ah, você faz isso, você faz aquilo e tal. Peraí. Aquele esquema da guilda, você tá falando que chamavam isso de guilda na época? A guilda era tipo... Na verdade, a guilda foi meio corrompida com essa parada da manufatura. Mas era tipo um conjunto de pessoas que trabalhavam no mesmo ramo. Que se juntavam e faziam a guilda. Zoado, velho. Eu achava que guilda era uma coisa tão mais maneira, assim. Sei lá, os templários eram a guilda ou não? Ah, cara, não, cara. Isso é coisa de RPG. Clã, esse negócio de clã também não. Clã era só uma família e tal. Não. Ah, cara, que horrível a história, né, velho? E aí que vem a grande crítica do Karl Marx. Marx fala que... Agora Gabriel pulou da cadeira, né? Não, eu tô esperando só pra atacar. Joga que arrebata. É ataque de oportunidade. Modo defesa, né, cara? Tá só esperando pra virar a carta. Mas o Marx, ele dizia justamente isso. Quando aconteceu essa acumulação primitiva de capital, o que aconteceu? Um fenômeno muito interessante, que foi a retirada dos meios de produção do trabalhador. Cara, isso é muito legal, isso é muito importante. Cara. Todo mundo devia saber disso. Por que você não parar pra pensar? Você já parou pra pensar, Gabriel? Por que que eu preciso arranjar um emprego? Você nunca parou pra pensar nisso? Por quê? Por que que eu preciso? Eu imaginei o Gordo deitado numa rede assim, ele virou pro outro lado agora. Por que que eu não posso simplesmente fazer minhas coisas e vender assim? E por que se eu faço minhas coisas e não vendo, eu não vou fazer com tanta qualidade quanto uma empresa faz? Você pode fazer geladinho e vender, mas não vai ser para o famoso geladinho americano, aquela água azul, que é uma delícia. Você gosta daquilo? Acho horrível, cara. Eu prefiro, tá vendo você? Eu prefiro o geladinho da tia da rua de Manacujá. Então você é ludista, mas tudo bem. Por que, cara, você não pode competir com a empresa, Gabriel? Porque a empresa, ela tem os meios de produção. Então, ela tem todo o maquinário, toda a estrutura para produzir uma coisa, que era uma coisa que a galera do artesanato tinha. A galera que fazia artesanato, que fazia tudo, que vendia, eles... Manjava das paradas. Eles não só manjavam, como eles tinham condições de ter todo o aparato, todo o mecanismo, tudo, para fazer os seus produtos. Quando aconteceu essa acumulação primitiva de capital, os produtos foram se tornando tão mais complexos, e os métodos de produção tão mais complexos, que, por assim dizer, esses burgueses tomaram os métodos de produção das pessoas. Então, a única coisa que um trabalhador pode oferecer para o mercado de trabalho é a força de trabalho dele. Ele não tem mais um meio de produção, entendeu? Se ele tivesse um meio de como produzir, ele faria junto com o meio a força de trabalho dele. Mas quem tem o meio é o burguês. Então ele precisa... Agora... Então, cala a boca. Então ele precisa vender a força de trabalho dele para esse burguês e ser dependente dele, cara. Então, daí, a partir disso, dessa base que Marx enxergou, você entende por que hoje em dia existem fenômenos como desemprego, acumulação de capital, por que tem gente mais rica e gente menos rica, entendeu? Porque eles segregaram as maneiras de fazer os produtos. Uma classe tem a grande tesouro, maquinário, isso, né? Tudo isso. Breaking Bad, cara. Breaking Bad é uma grande metáfora da Revolução Industrial, olha aí. E o trabalhador, a única coisa que ele pode dar é a força de trabalho. Só que força de trabalho, teoricamente, todo mundo pode dar. Todo mundo pode vender picolé, entendeu? E por isso tem tanto desemprego, porque, porra, se todo mundo pode oferecer a mesma coisa, o cara pode escolher quando ele seleciona, ele pode abaixar o salário do cara e dizer, ah, não quer? Outro cara pode fazer, porque ele tem a mesma força de trabalho que você tem, sacou? Magal, veja, você esqueceu de falar que essa grande produção de máquinas que vão automatizar, um início de uma automatização, né? Automatização da produção vai também baratear o produto final. Ele vai ficar mais barato, já que ele está sendo produzido em larga escala, né? Ao contrário de quando era artesanal. Ou seja, fica difícil para o cara que quer se manter como um artesão, o cara que quer fazer ainda da forma dele, né? E vender por conta própria, porque o produto dele vai sair mais caro. Mais lucrativo, né? Mais lucrativo para quem faz. Exato. Por isso que as guildas acabaram sumindo, assim, né? Porque elas eram caras que compartilhavam conhecimento e tal sobre o assunto. E aí, quando começou a surgir esses métodos de produção maquinofaturistas, os caras não tinham como competir. E aí começou uma destruição interna, um competindo com o outro pra ver quem ia trabalhar, quem não ia. E a parada foi sumindo. E sacou? Foi destruída essa parada. O capitalista pode falar agora ou não? É o seguinte. Agora você vê como uma crítica social de Karl Marx é realmente pertinente à época, né? Porque realmente naquela época existia, por exemplo, a limitação de conhecimento, né? Você não sabia direito como é que as coisas funcionavam. Até hoje, né? Não, até hoje, entre aspas, né, cara? Se eu abrir o Google aqui, eu sei muita coisa, cara. Tá, mas a gente tá em outra era, cara. A gente tá na era da informação. Não, exatamente, mas é o que eu queria reforçar. A crítica de Karl Marx é uma crítica pertinente, sim. Mas pertinente a uma época específica, que foi a época que ele fez essa crítica. Porque, por exemplo, atualmente não existe essa limitação de tão forte do meio de produção, entendeu? Tudo bem que existem produções mais complexas que realmente exigem um controle maior, né, da empresa e tal. Mas se eu quiser montar uma empresa hoje, eu não tenho mais a mesma dificuldade que uma pessoa que tinha nessa época. Com certeza, não é à toa que hoje em dia surgem tantos empreendedores e tantos donos de empresa causa justamente disso, porque você tem uma informação de disseminação maior. Interessante isso que você falou, Gabriel, essa parada do cara não saber o que acontece. Uma das maiores críticas do Marx a essa divisão da manufatura e macromanufatura, essa parada da divisão de trabalho. Antigamente, quando você tinha um artesanato, o cara sabia tudo o que ele devia fazer para fazer um sapato. Ele sabia como pintar o sapato, ele fazia como costurar o sapato, costurar tudo. Com a manufatura e macromanufatura, começa a separar. Ó, você costura, você pinta, você faz não sei o quê. E isso otimiza a produção, claro. Mas isso meio que aliena o trabalhador, porque ele passa só a saber fazer aquilo. E aí ele fica mais limitado ainda. Ele já não tem o meio de produção, ele já não tem todo o conhecimento disponível para exercer a força do trabalho dele. Sabe onde você vê isso muito? Naquele Tempos Modernos. Tempos Modernos do Chaplin. Sabe aquela cena que ele tá com os dois Chaves assim, girando, vão passando, ele vai girando, e aí, ele começa a sair andando e girando, e você sabe fazer aquilo, cara, entendeu? Ele fica ali, isso aí é clássico, essa cena aí. Com certeza. Isso é até mais segunda revolução industrial, né, mas já é um início, já. É uma forma de controle maior, assim, por parte, né, mentalmente, do trabalhador, né? Exatamente. Sim. Ah, a forma de como o Marx usa o termo alienação, que ele fica realmente um alien de todo o processo de... Ele fica alienado mesmo. Ele fica fora, né? Fica de fora do processo. Exatamente. Né? Agora você vê que isso não surgiu com o objetivo, tipo assim, né? Como se o empregador ele tivesse a visão maldita de limitar você do conhecimento. Ele simplesmente queria maximizar primordialmente o lucro dele, né? Exatamente. E essa alienação, entre aspas, acontece como uma consequência, né? É, pessoal, ó, ninguém é mau. O burguês, o dono da Pão de Açúcar, ele não é malvado. Ele... Ah, o Abidinira não, né? Não, calma, eu não quero que o Afogado saia do ar, não. O cara, ele só quer uma coisa que você também quer, dinheiro. E ele pode, você não pode, a diferença é essa, entendeu, cara? Ou você entra na onda do empreendedorismo aí, e boa sorte, cara. Então vai fundo, cara, ou estuda pra ser empregado dele, mas ganhar algum dinheiro. Ou seja, Magal, é válido você escravizar, deixar pessoas em condições subhumanas? Não. Não foi isso que ele falou, cara. Eu não entendi qual foi a do advogado. Eu acho que ele não completou, ele caiu antes de completar. Os humanos... Pelo menos ele tá meio no bloco, né, cara? Magal, mas em contraposição a essa questão dos pensamentos de Marx, né, você vai ter também nessa época, principalmente, o pensador Adam Smith, né, que vai ser o pai da ciência econômica. Exatamente. Riqueza das Nações, que é de 1700 e pouco. Isso. Que aí ele vai introduzir mais o conceito de individualismo, né, que ele tenta incentivar uma criação ideológica do trabalhador individualista, que é fazer o cara acreditar que o trabalho individual dele é bom pro coletivo e bom pra ele mesmo, que ele vai buscar a evolução própria, sabe, dele ganhar mais, dele poder se sustentar, comprar o que ele quer, e ele fazendo o trabalho dele, ele sozinho, bem, ele tá ajudando a empresa, tá ajudando a família, tá ajudando todo mundo, em contraposição ao que Marx passa, né, que é o trabalho coletivo em si. Se você parar pra pensar, essa foi a consolidação meio que do liberalismo do Adam Smith, né, a evolução industrial, dessa parada da teoria dele, na verdade, ele faz parte da revolução, do iluminismo, que foi essa revolução intelectual, né. E esse pensamento dele de que o trabalho enriquece o homem, e todos os pensamentos do iluminismo, na verdade, são meio que apoiados pela classe burguesa, porque eles queriam justamente justificar todo esse modelo, toda essa revolução que eles estavam tramando. Assim, a gente falando assim, parece que foi tudo muito bem pensado, tudo bem maquinado, não foi. Foi surgindo, foi bom para a burguesia que o Adam Smith tenha bolado essa teoria de que, né, do trabalho individual, de que blá blá blá. Porque isso fortaleceu o sistema dele, foi o esquema dele, foi comunicado. Sim, com certeza. E outra coisa que eu ia falar, contra a crítica do Godo ao marxismo e tudo mais, de que o marxismo realmente foi voltado para aquele momento, até seria muito ruim pensar que Marx era tão gênio ao ponto de escrever teorias que durariam até hoje, sabe, perfeitamente. Acho que, assim, para analisar hoje em dia marxismo, você tem que usar outros pensadores marxistas, como o próprio Foucault, Hobsbawm, que também era um grande marxista também, Gramsci, entre outros aí, que vão pensar as ideias do marxismo, só que nos dias atuais e com outro contexto, né, o neomarxismo, assim dizendo. Além do mais, o liberalismo do Adam Smith, boa noite a você, Gabriel, morreu, cara, ele não funciona, ele foi responsável por muitas crises, e hoje em dia a gente adota outro tipo de liberalismo, porque ele defendia a total... Não intervenção, né? Isso, era tipo, o cara pode vender e o Estado não pode fazer nada. Só que isso foi responsável por crises como a crise de 30, a Grande Depressão, né? E hoje em dia se implanta outros tipos de modelo de mercado que vem mais ou menos do modelo dele, mas tem uma certa mão do Estado aí para prevenir que aconteça merdas. É, o próprio New Deal, né, que a gente vai conhecer de 1930, e que é uma forma de intervenção do Estado, mas de um Estado que não deixa de ser capitalista. Exatamente. A questão do marxismo que eu falei é só que não existe mais o domínio dos meios de produção e do meio intelectual. Então o marxismo ele se torna incoerente com a sociedade moderna. O domínio do meio intelectual nunca teve nessa época. Assim, até tinha, a igreja tinha o domínio do meio intelectual, né? E o iluminismo veio meio que ajudar a diferir mais um pouquinho. Mas conhecimento sempre foi muito limitado, cara. Só hoje em dia que tem essa parada, sabe, totalmente você pode acessar com conhecimento qualquer ponto do mundo que você quiser. Mas ninguém nunca soube de muita coisa. Eu acho que essa parada não... É mesmo que você puder acessar o conhecimento de tudo, é tudo bem raso, né, cara? Então... Não, tudo bem raso não, cara. Que isso? Claro, se eu quiser montar uma bomba hoje, eu vou na internet e consigo. Hoje, cara, hoje. Mas é isso que eu tô falando. Hoje, cara, eu tô falando que o marxismo ele foi uma crítica. Presta atenção. Eu tô falando que o marxismo ele foi uma crítica a uma sociedade que limitava os meios de produção e os meios intelectuais para a produção. Uma vez que a gente não vive mais uma sociedade onde isso acontece, a crítica do marxismo foi cessada. Não é mais válida para os tempos atuais. É isso que eu tô dizendo. E no podcast anterior teve a briga Nicolas Magal, nessa vai ser Adam Smith e Karl Marx. Acompanhe no próximo capítulo. Você sabe quem foi a primeira nação que se destacou, assim, na Revolução e tal? Foi a Alemanha? Não, olha aí, o cara desinformado é uma coisa, o dia, né? Das dúvidas... Foi a das últimas, cara, foi atrasada pra caralho, que porra é essa? O dia das dúvidas, Inglaterra. Qualquer coisa, fala Rússia, cara. Rússia? Brasil, cara, foi Brasil. França. O Brasil começou. França, Rússia, Alemanha? Foi Inglaterra. Porra, era a minha próxima opção. E quais foram as causas disso, cara? Uma das causas mais importantes foi uma que o Nicolas já citou, que foi o mercantilismo, que era um modelo de negócios antes do liberalismo, que era basicamente de acumulação de dinheiro para o Estado. Olha aí, nessa época da Idade Moderna, o Estado era o rei, por assim dizer, né? A frase clássica do Luís XIV, né? O Estado sou eu. Quando você fala em Estado, você pensa em controle do rei. O rei tinha um poder total. A gente falou disso até no programa de Bastardos Inglórios, vocês não lembram, mas a gente falou. Você deve ter falado também daquele programa lá sobre o descobrimento do Brasil, eu acho, não sei. É verdade, verdade. A gente falou do mercantilismo, sim. Que é justamente o que fez a Inglaterra acumular capital, né? Tudo esse dinheiro para poder impulsionar a Revolução Industrial. Pasme, o Estado da inglês foi um dos que mais impulsionou a Revolução Industrial, justamente pelo Estado inglês ter sido muito influenciado pela burguesia desde a Revolução Gloriosa, lá em 1668, sabe? Você vê, né? Glorioso. Mas o que fez a Inglaterra acumular tanto capital assim? Foi o mercantilismo, vários modelos de negócio, que era balança comercial favorável, sabe? Tipo, vender mais produtos mais especializados do que matérias-primas. Inclusive, uma tática que a Inglaterra usou muito para acumular capital foi a pirataria. Foi dando as chamadas cartas de curso, que era tipo... São os xixibucai, Gabriel. Olha aí, eles trabalham com o governo. Pra virar pirata corsário, né? Que é legal. Corsário? Olha aí, é o cara que tem permissão do governo pra roubar, matar e estuprar. Exato. Ou seja, o corsário é o pirata que tem carteira de trabalho. É tipo um diplomata hoje. Tem dificuldade diplomática, né, cara? Mas você não tá arranjando problema com muita gente. Acontece que o corsário ele só podia fazer isso com nações inimigas ou que não sejam a sua, né? Porque a estratégia disso era enfraquecer a economia dos outros países. E fortalecer a sua, né? Exatamente. Cara, o Reinaldo, eu tô impressionado. Lá, uma das coisas que eu achei muito interessante da atitude da coroa inglesa na época foi uma coisa que até hoje é utilizada e foi mais ou menos assim pensada naquela época, né? Que era o quê? Que é mandar expedições, né? Marítimas, né? Comerciais para a Índia, né? Bombainha, aquela região ali da Pérsia, né? Conseguir produtos e matéria-prima bem mais baratos do que eram comercializados na Europa. Né? Também a qualidade, eu acho que deveria ser mais duvidosa, né? Por ter um valor mais em conta, né? E traziam para a Europa, né, esses produtos com um valor mais barato que a concorrência, mas com a margem de lucro bem maior. E trocava o vaso, assim, né? Ia lá na 7 de setembro? Como é o nome da Avenida 7? Na Avenida 7 comprava um produto. tirava a etiqueta, botava a etiqueta da loja, vendia, né? Então, é mais ou menos o que a gente vê hoje em dia, né, como uma prática, assim, isso é uma prática primitiva de capitalismo, mas que em pleno século XXI ainda é extremamente usada, como? Nos comércios chineses. E você sabe por quê, Gendô? Porque o capitalismo, ele não prega justamente uma produção, você baratear cada vez mais o custo, onde é que eles têm mão de obra barata? Na China, cara. Exatamente. E aí eles começam a ter mão de transferir, né, empresas pra lá, pra produzir lá, o chinês safado aprende a fazer, produz mais barato em outra empresa e vende pra ele, cara. É uma vingança capitalista, olha que legal. Outra coisa, a gente tá divagando foda, foram o cercamento dos campos. Gabriel, lembra que eu falei que o Estado, ele era inglês, a burguesia influenciava muito, e ele foi muito importante para a Revolução Industrial? De fato foi, porque esse cercamento dos campos, a Revolução Agrícola, todo mundo viu isso no colégio, né? Tinha o Cromwell... Que o cara é quinta série, explica aí o que foi. Então, você é quinta série, meu cara, vai precisar disso daqui a pouco. O Cromwell era um rei inglês que foi posto lá pela burguesia e, para favorecer os burgueses, ele precisava transformar a agricultura em uma atividade comercial, porque a agricultura sempre foi uma atividade da nobreza, porque a nobreza tinha os campos, ela tinha os feudos, ela tinha a terra. Lindos e aí, campos pra... e suas flores, né? Nossos bosques têm mais vida. E aí, para passar isso para os burgueses, o que, que ele fez? Ele confiscou a terra dos nobres e separou em pequenas propriedades, né? Tornou a propriedade privada, cercando ela. Por isso que o nome é Cercamento dos Campos, ou Revolução Agrícola. Justamente Revolução, porque ele tomou mesmo. Foi o nobre, Sir Edward, Edward Stark, perdeu a Terra do Norte, coitado. Tapa na cara e pegou, né? E aí, só que para você otimizar a produção, cara, você precisa de máquinas. Já que você tem terra muito grande, você tem uma demanda muito grande, quem tem máquina tem vantagem, porque produz mais rápido. Então, a partir daí, você vê como esse cercamento foi um estímulo à Revolução Industrial em termos de maquinização, e você entende também por que a primeira Revolução Industrial foi tão baseada na indústria têxtil, e justamente por causa dessa questão da lã, que eles criavam gado nesses campos que podia produzir lã, sacou? Inclusive, eles usaram como desculpa para boa parte do cercamento criação de áreas de pastagem, né? Na verdade, cara, isso até parece o que acontece com o MST hoje em dia, sabe? O latifundiário, ele tem uma terra muito grande e ele precisa dar uma desculpa para que aquela terra esteja ali parada, entre aspas, né? Eu ia tocar nesse ponto, cara, porque as pessoas... Quando no Brasil existe um tabu que você não pode falar no Senado, no Congresso, que é distribuição de terra, né? Redistribuição. Você não pode falar em... Ah, é o calcanhar de Aquiles deles, né? Exatamente. E interessante isso, cara, que o nego fala, porque a reforma agrária é coisa de... O socialista, não sei o que, a esquerda. Cara, a primeira coisa que os Estados Unidos fez quando unificou os Estados Unidos depois da Guerra Civil foi fazer reforma agrária, cara. Porque eles sabiam que distribuindo terras em pequenas propriedades, isso estimulava o empreendedorismo, entendeu? Estimulava o cara a produzir. Exato. E a criação dos belts, né? Que é famosa nos Estados Unidos. Sim. Corn belt, cotton belt. E fez isso na Inglaterra também, cara. Essa revolução agrícola deu oportunidade para todo mundo produzir e estimulou a competição, o que, segundo o Reinaldo, estimula o desenvolvimento da sociedade. Outra coisa que aconteceu também foi, se o trabalhador trabalhava no campo e o campo agora era privado, para onde é que ele vai? Para a cidade, olha, porra. Exato. Exatamente, era o que eu ia falar. E aí começou a superrotação da cidade, né, cara? Exatamente. Porque o cara trabalhava ali no campozinho dele e agora o campo não era mais dele, era de algum burguês. E aí ele tinha que ir pra algum lugar. Esse é chamado famigerado êxodo rural, né? Exatamente. Engraçado, esses dias eu tô viajando muito, né, pelo Brasil. Minhas férias eu viajei, visitar parente, porque eu não tenho dinheiro, não sou burguês pra pegar. Não, mas não tem burguês. Caralho, olha isso. Tô viajando o Brasil inteiro. Não sou burguês. Não, pera aí, olha só. Campina Grande, Salvador, 15 horas. Campina Grande, Aracaju, 9 horas. Aracaju, Salvador, mais 5 horas. Depois Salvador, Irará, Palame. Cara, tudo de ônibus, cara. Isso, porra. Não, Irará, ele foi de ônibus. Ele foi de ônibus. Foi de pau de arara, pode falar. Sim. E eu voltei em Salvador, Campina Grande, 15 horas de ônibus. Acho que as viagens mais insuportáveis da minha vida, cara. Não, mas... não reclame daquela vista maravilhosa que você viu, não é, cara? Exato. O que eu achei interessante, cara, foi ver todos aqueles campos enormes sem produzir nada, né? É, Brasil E tudo, de senador, né? Tudo Sarney, Ô Magal, você me convenceu, hein, cara. Eu tenho. É lógico que, como um bom anticomunista, eu olho feio pro MST, né? Mas. Eu olho feio pro MST. Pô, você tá anticomunista também, cara. Né? Eu sou anticomunista, mas depois a gente entra nisso. É, agora não, por favor. É o seguinte. E talvez ele esteja um pouco alienado, né, em relação ao que acontece de fato no campo no Brasil, né, cara? Eu não conheço o suficiente o interior do Brasil para saber realmente quantas áreas estão sem produzir nada, entendeu? Algumas poucas viagens que eu fiz pelo interior da Bahia, eu vi, de fato, muito, muito lugar sem nada. Talvez servisse para repensar um pouco, né? Aí o pessoal do MST levanta a bandeira, mas aí já é outra parada. MST não é, para mim, um defensor bom dessa causa. Não é complicado, é realmente complicado. Ah, eu acho que o problema do Brasil é esse, cara. Nós não temos, assim... não temos um grupo ou pessoas assim, suficientemente inteligentes, né, para fazer uma movimentação, uma manifestação inteligente, cara, uma manifestação realmente efetiva, cara. É verdade. É porque o cara que não tem terra, ele não tem educação. Porque eu acho que é uma ideia muito burra você invadir terra, cara. Porque você sabe que... Eles invadem de uma maneira meio burra, né, cara? Não, eles chegam ali, mas vamos pedir pros políticos, olha só, pros políticos que é dono disso aqui, pra poder, né, a gente fazer uma reforma agora nessa terra. O cara pede terra como se fosse pedir comida, cara. Claro que o político de Conchava, não vou, não, caguei. O pessoal do MST, se pinta de índio e vai lá pra Xingu, cara. Aí ele Aí ele invade a terra. Aí invadiu. Cara, que é o dono daquilo ali. É um político, é senador. Não, mas você sabe, gente. O cara tem de capanga com um AK-47, com 12. Tá baixo. Que isso, cara, chamasse uma carabina, velho. Se eu não me engano, a última reforma política aí que a Dilma tava querendo fazer era justamente sobre isso. Que, se eu não me engano. Até o Gordo, eu e o Gordo, a gente leu sobre isso, não foi, Gordo? Que tinha lá uma cláusula dizendo que se alguém invadisse uma terra privada e tomasse, o cara tinha direito de ficar com aquela terra. É o que eu vou falar, isso é o tal do uso, como é? Uso pode ser... É, achado não é roubado, né? Ou ut possidetis, que é, se você invade uma terra que não estão produzindo e você ficar um período de tempo lá, você ganha essa terra. Muita gente, inclusive, faz... A ideia é social do campeão, Magal. Aqui então tem um jogo no interior, é um jogo... É um esporte, né, cara? Você invade a terra... E você tem que defender ela por 10 anos. Defender, você ganha. É o Tower Defense. Os capial lá. Aí vem as waves, né? Sabe onde aconteceu isso no Brasil? Curralinho, que a galera fez desespaço. Lembra? Pera, não era Pinheirinhos, uma coisa assim? Não, curralinho. Não, era desescurralinho, eu lembro. É porque no batalha o cu ficou ralado, né? Meu Deus. Eles tomaram tanto, cara, que o cu deles ficou ralinho, mano. Sabe por que eles ficaram com medo, o pessoal lá de curralinho? Eles chegavam e falavam assim, ó, eles contrataram soldados de pau grande, ó. Aí a galera, tá, ó. Tudo, né, cara? Quem tem medo, meu irmão. Bata. Ai, caraca, tem medo. Então, aí, até com essa questão de não deixar a terra ociosa pra permitir uma invasão, que a gente tava falando lá no início da questão das ovelhas, né? Houve uma compra muito grande de ovelhas pra produção, pra pastagem em si, e a produção de lã, né? Pra você justificar o uso daquela terra imensa que os... Não sei nem se pode considerar latifundiários. Já pode ser considerado latifundiário. Não, porque eles produziam, né? Então, não acho que latifundiário não. Então, assim, muitas terras no campo inglês ficaram ociosas, mas na verdade eles ocupavam elas com ovelhas para justificar a pastagem e ter aquela propriedade para eles, sabe? Eu também. Outra coisa, além da lã que foi usada como matéria-prima, uma sorte geográfica que eles deram, que deu um impulso para a Revolução Industrial, foi a presença de carvão, né, cara, mineral, tanto na Inglaterra quanto na Irlanda, que a Irlanda foi posse na Inglaterra por um tempo, né? Justamente por causa desse governo aí do Cromwell, da Revolução Puritana, esse cara foi foda, foi muita coisa pra Inglaterra. E aí eles usaram isso como o primeiro combustível, né? É muito bom quando acontece isso, de você estar precisando de um recurso e aí você acha lá o recurso na sua terra. Sim, isso era importante porque o transporte, Reinaldo, era muito pobre nessa época, cara. Então você precisava estar perto do combustível. Aí achou, pá, que cagada, né? Que beleza. Por fim, né, mais umas coisas menos relevantes que contribuíram para a Revolução Industrial. Foi a própria Revolução Gloriosa que eu citei, né, que fez o Estado se focar, se direcionar para a burguesia, ou seja, fazer tudo que ela precisava, inclusive a própria Revolução Industrial. Peraí. Uma revolução com nome zoado, você tem que pelo menos explicar o que ela foi. Né? Pô, gloriosa, zoada, tem tanta revolução com nome pior. Não, cara, Revolução Gloriosa, mas... olha o nome, cara. A Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa foi quando... É glamurosa o gordo. Então, a Revolução Glamurosa, né? Foi tipo quando a Inglaterra se tornou a primeira, como é, não sei o que, monarquia parlamentar do mundo. Porque, tipo, eles... destituíram o rei do poder e puseram um rei que eles queriam lá, que era um rei que não tinha o controle total, ele não era mais um totalitário. Isso, e quem governa, como é até hoje. É, na Inglaterra, é até hoje. A Inglaterra é só a chefe de Estado, quem é o chefe de governo mesmo é o primeiro-ministro. Então, desde aquela época, a Inglaterra tem um sistema de governo. Só uma curiosidade. Fala. Há quem diga, né, que sabe quem foi o maior financiador da Revolução Industrial? Quem? O Brasil, porque nessa época a Inglaterra tinha fortes relações comerciais com Portugal, sim, né? Sim, com certeza. Mas, e nessa época a gente estava explorando ouro aqui no Brasil, né? A época da busca pelo ouro, a corrida pelo ouro em Minas Gerais, em outras regiões. E dizem que Portugal, em troca de vários, em trocas comerciais, forneceu muito do ouro que foi utilizado na Inglaterra. Dizem até que o palácio que tem, acho que é o Buckingham Palace, não sei qual é, que tem partes adornadas em ouro, que aquele ouro é ouro mineiro, sabe? Sim, cara, a maioria do ouro do Brasil e da Espanha na época dessa época daí foi pra Inglaterra e França, cara. O Portugal não sabia... Que merda que tava fazendo. Não sabia fechar. Portugal era péssimo comerciante. É. E, Gabriel, pra sua felicidade, um dos grandes também que estimulou a Revolução Industrial foi o próprio protestantismo. Né? Olha aí que legal, meus amigos. Que criou um ambiente favorável, porque o protestantismo inglês são os tal dos calvinistas, né? Que eram essencialmente burgueses que queriam fugir da parada católica de não acumulação de dinheiro e tal. Então, esse estado... Mas você vê como os marxistas, eles ensinam os alunos da forma onde o capital... É o objetivo da vida do universo, né? Eu tô numa universidade pública agora, no Nicolas também. Cara, a galera de humanas é muito vida louca, brother. Imagino. O pessoal, pés descalços, bermuda. Caramba. Lá na frente do restaurante universitário, eles fizeram a tal da Rádio Catraca. Que é tipo, a Rádio Catraca é feita pra você protestar aí, pela comida do restaurante universitário, que é uma merda. O cara só sabe reclamar, sabe? Tipo, tem, lá em cima, quando você sobe num prédio, tem assim, diretório estudantil. Aí tem dois corredores, né? O da direita e da esquerda. Aí tem vire à esquerda, sabe? Caralho. Aí você pica, não, né? Aqui na UERJ, quantas mais línguas que na UERJ já tinha uma espécie de Rádio Catraca também, né? Pra pessoa usar mais pra protestar no preço da maconha, em favelas. Cara, isso Rocinha, é Rocinha, Mangueira, né? Não, sobre essa questão do protestantismo, como protestante, eu tenho que falar, eu tenho que defender meus amigos ainda. Mas peraí, você é outro tipo de protestante, você não é calvinista, certo? Eu sou calvinista, sim. Ah, meu Deus, vai começar. Eles estavam defendendo algumas reformas mais fortes na Igreja Anglicana, que naquela época parecia muito com a Igreja Católica. Em suma, a revolução de o rei não representar mais a autoridade máxima da Igreja, era essa a principal reivindicação. Mas peraí, esse rei... Não, mas é porque o rei representava na outra revolução, na outra... era o anglicanismo, que era a religião da Inglaterra que... Meio que unificou o catolicismo à monarquia por motivos políticos, realmente. Mas não era o calvinismo, era o parado. Não, eu sei, mas o calvinismo ele lutava contra isso. Ele foi perseguido pela monarquia por causa disso e eles fugiram. Eles foram fugidos, e eles não foram porque eles queriam. Uh-huh. Eles foram fugidos para os Estados Unidos. Aham, entendi. Sim, é verdade. Um dos motivos do Estados Unidos ser tão proeminente capitalisticamente... É porque você tinha um grande afluxo de calvinistas para lá e de burgueses em geral que estavam fugindo daquela repressão católica que aconteceu na época da Contra-Reforma e outras paradas que... Judeus também, né? Judeus. Demais. E vieram para cá, novos convertidos, Cipriano Barata. Eu sempre falo isso, se você conhece um cara que tem nome de planta ou de animal, provavelmente ele é judeu. Tipo, João Carlos. Eu não pensei nisso não, cara. São os novos convertidos. Eles vinham pra cá com o sobrenome judeu, aí trocava, aí botava nome de Salgueiro, essas paradas. Então. Opa, né? Salgado. Inclusive, teve um grupo de judeus que chegaram aqui no Nordeste, não me lembro onde agora. Eles foram expulsos pelos católicos que estavam aqui. Aí eles foram lá pros Estados Unidos e fundaram o Street. Olha que legal. Caralho! Depois pesquisa. Tinha um grupo também dos judeus que chegaram e botaram o nome de ferramentas, já que das armas já tava. Das armas, não, das plantas já tava usado, né? E tem Ivan Motosserra, por exemplo. Como a gente estava dizendo, agora vamos resumindo a primeira revolução, né? Ou a primeira fase da Revolução Industrial, já que tem gente que defende que a Revolução Industrial está acontecendo até hoje, e ela só foi dividida em várias fases. Eu concordo até, né? Está acontecendo até hoje. A gente inventa novas tecnologias. Olha eu devagando aí, pra deixar o programa longo. Foi a do carvão, né? Os grandes países que fizeram, os únicos países, na verdade, que revolucionaram foram Inglaterra e França. Isso é interessante até, se você para pensar. Esse século, essa era das revoluções foi o século XVIII, e no final do século XVIII, o que é que você teve? A Revolução Francesa. Foi mais ou menos por aí que o Napoleão entrou no poder, né? E o Napoleão, ele não conseguiu conquistar a Inglaterra, e ele também entrou muito dedo na ferida da Inglaterra, porque ele acabou dominando a Europa toda, menos a Inglaterra. E ele fez um bloqueio comercial proibindo os países europeus de comerciar com a Inglaterra, né? Isso, cara, era muito mais que uma disputa política, econômica. Se você parar para pensar na Revolução Industrial, essa guerra napoleônica foi uma guerra entre França e Inglaterra por mercado consumidor. E a França ganhou, porque ela conquistou a Europa toda, isolou a Inglaterra, e que não tinha como escoar os produtos da Revolução Industrial dela, enquanto a França conseguia escoar os produtos para os países que ela dominou. E sabe um país que salvou muito a Inglaterra nessa época do bloqueio econômico, cara? Brasil. Brasil varonil, cara. Como o Gendão falou. Porque eles começaram a pegar isso aí eu lembro, né? Isso aí eu lembro. Eu não precisa estudar hoje não, né? Flores. Eles pegavam, né, todo esse produto que não conseguiram escoar e começaram a vender, né, aqui para os brasileiros. Só que, assim, muitos dos produtos, tipo patins de inverno, casacos de pele, entendeu? Eram produtos, assim, completamente inúteis, mas que os brasileiros começaram a comprar. Aí tinha muito brasileiro na época, né, com calor, assim, que a gente já conhece do Rio de Janeiro, da Bahia, usando casaco de pele. Porque vinha da Inglaterra. Com patins de esqui. Entendeu? Isso aí eu acho isso aí, cara. Não, é verdade. Aí é verdade. Assim nasceu, é verdade, cara. O cara descendo Morro da Providência no patinho de esqui. E essa venda de alma do Brasil pra Inglaterra foi acabar, cara, sei lá, só no século XX, quando a gente vendeu alma pros Estados Unidos. Verdade. Então, olha. A última grande venda de alma do Brasil foi a criação de Bangu, que foi uma vila operária pra ingleses. A gente foi acho que a alma britânica ainda tá muito forte na cultura brasileira. Tá, mas os Estados Unidos tá mais, eu acho. Estados Unidos bem mais, né? Por causa da tecnologia, agora, né? Quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse período e outras coisas, tem o livro 1808, né? Do Florentino Gomes. Eu li há muito tempo, inclusive eu fui assaltado na Estação da Lapa lendo ele. Oh, você não tava lendo sobre vampiro, cara? Que vampiro, cara? Ah, não, esse aí foi outro assalto. Não foi um assalto. Quando tá lendo vampiro, que eu me lembro, o cara devolveu o celular. Devolveu, cara. Foi um assalto de crédito. Semi-assalto. Histórias de rua, fica aí pra galera. Ele furtou o crédito, Magal. Esse programa é muito bom porque ele tem uma música só tocando no fundo, rapaz. Barateou os custos de produção do podcast. A indústria dessa época, né, da primeira revolução, foi, como a gente citou, a indústria têxtil, do algodão, né? Tinha campo, começou pela lã e depois a galera começou a fazer as roupas de algodão também, que por sinal é muito melhor que roupa de lã, viu? Sim, roupa de lã coça, né, cara? Coça pra caralho. Inclusive, isso foi um dos motivos dessa parada da Inglaterra começar a fazer indústria de lã no sul dos Estados Unidos. Porque o sul, se você parar pra pensar, o norte dos Estados Unidos, ele é mais desenvolvido, muito mais do que o sul. Porque o norte tem um clima parecido com o da Inglaterra. Então não dava para eles plantarem o que eles precisavam lá. Então eles plantavam no sul, principalmente o algodão para a indústria algodoeira. Isso você vê muito no Django Livre. Lembra aquela cena que o Django dá um tiro e aí o sangue mancha o algodão, né? Branco, vermelho. Bonito. Cena bonita, hein, cara? Bonito pra caralho. Então, faz uma referência a essa época também, além de outras coisas. A gente vê a má desenvoltura do sul, né, assim falando, porque lá que houve concentração, né, da escravatura, né. Até hoje, o pessoal fala que quando você viaja pro sul dos Estados Unidos, né, tem escravo você lá. Ainda acha muita gente assim, né. Caralho! Não escravo, mas você acha muita gente assim, com pouco estudo, bairros muito pobres, muito humildes. Inclusive, né? Se você vê aquela série True Blood, cara, uma coisa que eu parei de ver True Blood foi o sotaque sulista das pessoas. Caraca. Me irritava tanto, cara. O sulista é muito bizarro, né, cara? Não, sulista não do Brasil, né? Dos Estados Unidos. Não, também, né? Os dois, cara. O Brasil irrita também um bocado. Che, pá, guri. Mas o de lá era demais, era não. É, então, é McDonald's, né? Led New York. É, Aldo Apache, né, cara? É, cara. One thing only. No primeiro momento, Gabriel, a Revolução Industrial geralmente gerou muitos empregos. Principalmente, adivinha pra quem? Mulheres e crianças. Sério, cara? Sério, porque era mais barato, né, cara? Você dar emprego pra criança do que pra mulher. E pra uma mulher do que pra um cara, entendeu? E mulheres grávidas trabalhavam. A criança você pagava com doce, né? E é, cara, trabalhava em. Pô, era tipo trabalho chinês, é sem férias, todo dia, 20 horas, assim, uma parada bem absurda mesmo. É, até quem quiser saber um pouquinho mais, né? Tem o livro do Michel Foucault, que ele fala sobre o panoptismo. Do início, ele dá uma ideia de uma rotina, né? Mas ele não fala que rotina do que é, né? Depois ele fala, não, isso é uma rotina de uma fábrica nos Estados Unidos na época, né? Uhum. Dessa época aí que o Magal citou. Mas, cara, tu pensa que é um presídio. Uhum, que é de segunda a segunda e tem horas, assim, pra refeições que são controladas, né? Pra se despir, pra tomar banho, pra assistir aos cultos religiosos, né? Aí o Michel Foucault vem primeiro narrando, né? Toda essa né, saga. Toda essa saga, né? Uhum. Valeu, Nicolas. E depois ele fala, não, vocês sabem do que eu tô falando? Vocês podem pensar que é um presídio, né? Ou que é um centro até mesmo de tratamento psiquiátrico, mas na verdade estão falando apenas de uma rotina de um trabalhador nos Estados Unidos, né? Uhum. Que é o mesmo na Inglaterra e na França. Sociedade de controle nessa. O maior mal, cara, dessa primeira revolução, e até hoje, cara, é o desemprego realmente, causado, a gente já explicou, né? Ah, tira os meios de trabalho, o meio de produção do trabalhador, causa o desemprego, mas causa mesmo, cara. É, e nessa época, no primeiro momento, como eu falei, a revolução gerou muito emprego dessa galera. Mas depois, já que eles perceberam que todo mundo podia fazer tudo, e eles cada vez pioravam mais os salários, pioravam mais as condições, não tinha sindicato nessa época, então os caras tinham que submeter. Se você parar pra pensar, hoje em dia a gente tem desemprego estrutural, né? Que é causado pela tecnologia, que acaba roubando, tomando o emprego das pessoas que podiam executar aquela função, e o desemprego conjuntural, que é por crises financeiras. Que é o desemprego que a gente vê, por exemplo, na Espanha, em Portugal e tal. Essas crises, o pessoal para. A gente analisa, mas a gente nunca para pensar qual a causa real dessas crises na União Europeia. E é tudo capitalismo, cara. Nos Estados Unidos, é tudo por aí, cara. É tudo. Sim, é tudo tem um fator humano, né, cara? Sempre vai ter algum momento que vai dar errado, mas o processo em si, ele se mantém. O capitalismo é cíclico em crises. O capitalismo vai dar uma grande crise, aí vai crise. Porque, porque na verdade, ele se apoia, né, em pilares, assim, que ele sabe que são orgânicos, ruim, né? Sim, não, são pilares orgânicos. Porque você tem duas opções. Ou você se apoia em um pilar orgânico, ou você vira um ditador e torna esse pilar algo firme. Entendeu? É, porque exatamente. Porque você não pode controlar completamente a base de estrutura de um governo, porque você depende de outras pessoas, de outros mecanismos. Você para poder manter. De bilhões de fatores. É, são exatamente. Vários fatores, mas somente questão de produção, cara. Você produz. É basicamente uma grande repetição da crise de 30. Tudo tem a ver com o jeito como você produz, para quem você produz, que país está produzindo para você. E no caso da crise da Grécia e afins, foi mais problema de eles não tinham como competir com o pessoal da União Europeia. Outros países que faziam parte da União Europeia tinham uma economia muito mais forte que a deles e eles não tinham como competir. E ainda mais que ele tinha um estado chamado Estado de Bem-Estar Social, né? Que é quando os serviços públicos realmente funcionam para você. Esse país como Portugal e Espanha tinham muito isso, valorizar o serviço público e o pessoal trabalha no serviço público, ganha bem e tipo, era um grande gasto que o emprego o governo tinha para investir na população e ele não tinha tanto retorno assim, justamente porque ele tinha que competir com outros países da União Europeia que tinham uma economia muito mais forte que eles. Mas, Magal, você sabe como é que se paga contas públicas hoje em dia? Como é que os países estão firmando o pagamento de contas públicas hoje em dia? Que é empréstimo? Não, basicamente empréstimo, né? Que é um dos motivos que os Estados Unidos agora, né? Semana passada estava discutindo no Senado possível calote, né? As contas públicas. Porque um exemplo lá dos Estados Unidos, né? Era o quê? O judiciário. Como é que os Estados Unidos estavam pagando todo o seu judiciário? Né, todo o salário, os bons salários, né? De juízes e serventuários. Era exatamente o seguinte, eles lançavam, né? Aquelas certidões de dívida, né? De dívida pública, vendia para outros estados, né? Pegava esse dinheiro, fazia o pagamento mensal e depois depois os estados cobravam, né? Essas certidões com juros, né? E assim eles lucravam relativamente assim, em cima do, do empréstimo, né, que os Estados Unidos pediu, né? É a questão, o fator empréstimo, ele é crucial para a criação de uma crise, né, cara? Mas, aí, por que eu falei toda essa história? Porque os Estados Unidos estão baseando seu capitalismo no empréstimo. Exatamente. Se você parar para pensar, a gente pode pensar, ah, olha aí, o pessoal trabalhava em más condições, estava na merda e ninguém fazia nada. Não. Existiu, sim, a primeira reação da população contra o burguês, o opressor, que foi o ludismo, cara. Que era basicamente o fato de... Esse termo ludismo é engraçado, vem justamente sem atividade lúdica, porque não dava resultado. Era o trabalhador que revoltado, olha aí, quem é que está roubando meu emprego? Né? O desemprego é estrutural, é pela tecnologia, então só a máquina. Então eu vou lá, vou quebrar as máquinas do filho da puta e vou ganhar meu emprego de volta. Só que era um ledo engano, porque ele ia lá, quebrava, o burguês tinha motivos para reprimir mais ainda ele. Então a tensão policial se intensificava e o cara ia lá, ele tinha um seguro no banco, ele trazia, comprava novamente uma máquina, às vezes mais completa, que fazia o trabalho de mais trabalhadores. Então o ludismo, infelizmente, não adiantou muita coisa não. Mas... Aí pega tudo isso que você falou, Magal. Aí eu te falo uma coisa. Lembra que a gente falou do movimento de Sem Terra há uns minutos atrás? Uhum. É exatamente isso, cara. É verdade. Esse negócio todo aí é tipo o Rage Against the Machine, né, cara? É. Quem achou o canto? Posso dormir em paz? Depois da primeira revolução, qual foi que teve? A primeira, eu acho que foi a segunda. Opa, vi R$1 bilhão pra você, olha aí, você. Foi realmente a segunda revolução industrial de meados do século XIX até meados do século XX, então, pasme, foi até pouco, foi até ali 1950, mais ou menos. 1950? Exatamente, cara. Porque a segunda revolução começou com o uso dos combustíveis fósseis, né, cara? Principalmente o petróleo. Então vai até hoje. Mas assim, com outras tecnologias que foram surgindo nessa época, ela foi passando por outras revoluções que a gente vai falar daqui a pouco. Mas basicamente, essa revolução foi a revolução dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos sempre teve aquele brilho, aquele orgulho americano. E ele nunca foi muito com a revolução que a Inglaterra fez. Porque a Inglaterra era a metrópole, né? E os Estados Unidos ficavam aqui, né? Mas quem a Inglaterra tem... Não, cara. É que os Estados Unidos achavam que aquela revolução era muito mainstream, entendeu? Eles faziam a própria dele. Isso, na minha cabeça, assim, antes do século XX, os Estados Unidos era tipo um grande Canadá, tá ligado? Era tipo pessoas, isso, cara. Pessoas cultes, morando em lugares assim. Pessoas cultes? É porque o Canadá é bilíngue, não é? É. Já Saint-Pierre. Já Saint-Pierre. O Canadá é conhecido pelo quê? Por ser um país, né? As pessoas educadas, né? Nossa, Gabriel falou Canadá e a Segunda Revolução de fato tem a ver com o Canadá. Parabéns, cara. Opa! Tanto que não sei se é verdade. Foi assim que eu tirei minhas 50 questões lá na NEM, cara. Qual foi a parada dos Estados Unidos? Aconteceram duas invenções muito importantes nessa época. Primeiro, Ford patenteou o motor de combustão interna. O que é o motor de combustão interna? É um motor que só precisa de uma coisa para funcionar: combustível. Você põe lá dentro. Precisa de engrenagem, pistões, né? Nada disso, Magal. Não. Enfiou o combustível. Você coloca e é mágica. Mas se você comparar com uma máquina a vapor que precisava de um monte de parada, o motor de combustão é maravilha. Você bota o combustível, liga em ignição e começa a funcionar, cara. Science, bitch. E o importante justamente foi do Ford, o carro, ele é um pilar do capitalismo, você para pensar, né? Então existe um pensamento, um inconsciente coletivo de ter um carro é um sinônimo de independência, de poder, sabe? É verdade. Quer ver uma parada que eu acho engraçada, cara? Eu acho que Freud explica. Essa parada do carro zero não é meio aquele desejo do homem de desvirginar? Porque, tipo, se você pegar um carro zero, ele vale um absurdo. E aí o Ricardo comprou um carro de 50 mil aí, porque tinha, sei lá, uns quilômetrozinhos a mais por 17 mil, cara, num leilão. Sabe tipo qual assim, é o problema? O quê? É que quando você compra o carro usado, você não sabe o que foi feito naquele carro, entendeu? E aí não, você fica com aquele negócio. Não, é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. Sim, cara, é o sentimento de estar usado. É o de querer... Eu não tenho essa não, cara. Assim, eu compro um carro... Não, eu diria... Eu iria além do que o Magal falou. Eu acho que o carro é uma extensão... Do fálica, do homem. Exatamente. Sim, mas então... Tem um filme Tarantino que fala disso, o Death Proof. Exatamente. É por isso também que eu não entendo o pessoal comprar carro todo ano. Sabe qual é esse pessoal rico que compra carro zero todo ano? Capitalismo, sai. Cara. Capitalismo. Mas eu entendo, cara. É pra mim... É porque o negócio do carro, na minha concepção, é aquela coisa que você cuida como se fosse parte da sua vida, tá ligado? Tipo, você cuida, olha, carro, coisa maravilhosa do carro. Sabe qual é? E cuida, dá banho no carro. Que isso? Gente, olha, eu não entendo muito de carro, não. Mas uma coisa que eu sempre pensei... Uma coisa que eu sempre pensei a respeito de carro é o seguinte, por que a galera não vende carro usado? Tipo, não é possível que não dê pra fazer isso, o mecânico abrir o painel do carro e girar aquela porrinha pra ficar tudo no zero. Eu sempre pensei nisso, não, cara. Não, mas aí, Nicolas, quem conhece de carro, cara, sabe pelo comportamento dele se o carro é zero ou não. Mas que nem o Minha Vida Doidada, né, que volta o carro de ré, a parada do carro. A princípio, pra mim, parece uma charrete amaldiçoada, entendeu? Liga Harry Potter. Se liga Harry Potter que ele pega e sobe na charrete, ele não consegue ver os bichos que estão puxando a charrete. Uhum. Então, pra mim, o primeiro carro é tipo isso, tá ligado? Você já viu o carro? É tipo, tipo uma charrete que o cara não sabe o que tá acontecendo, né? Isso, que tem um cavalo invisível puxando, tá ligado? Que tá acontecendo alguma coisa ali, só que você não sabe. Gabriel é um lorde do século XIX. É por isso que o carro se mede. É por isso que o carro se mede pro cavalo de força, né? Exatamente. Uma curiosidade interessante é que em Ohio, em 1800 e pouco, teve um acidente de carro famoso que na cidade de Ohio só existiam dois carros, desses dois carros bateram. Caramba! É, eu já ouvi falar desse acidente. Aí começa, né, o estado de imbecilidade americana, né? Aí vem Jackass, vem essas portas. A importância do Ford, cara, foi não só criar a Ford, criar o Fordismo, né? Que é aquele método de produção maluco dele. Sim, e a gente teve que estudar no colégio porque a gente tinha aula de empreendedorismo. Sim, aí de só... Agora eu vou te falar uma coisa. De sociologia, Gabriel, com aquela professora. Nossa, professora comunista. Professoras comunistas que têm o cabelo vermelho. Professora, se você estiver ouvindo agora, saiba que eu não vou nem falar mais nada. O Ford era um cara muito louco. Ele dizia assim, um homem pode ter um carro da cor que ele queira, contanto que seja preto. Louco, Sabia que o Ford comprou uma área aqui... Peraí. Não, eu só quero comentar isso aqui rapidinho. Oh, você pega todos os intelectuais, sabe? E você coloca do lado dele uma frase. É tipo isso, você coloca do lado do Ford. Isso. Essa frase? Essa aí. Tá bom, né, cara? Você pode colocar do lado dele que Ford tinha tanto dinheiro que se ele tirasse todo o dinheiro que ele tinha do banco nos Estados Unidos naquela época, os Estados Unidos quebrava. Olha aí. E que ele tinha tanto dinheiro que ele comprou um pedaço da Amazônia. Cara, quem faz isso, cara? Ele se ferrou muito lindo, né, cara? Porque ele queria aproveitar a produção de borracha da Amazônia, né? Pra poder fazer pneus e tudo mais. Só que o que ele fez? Ele pegou uma parte da Amazônia, desmatou pra poder plantar seringueira. Uhum. Só que o que ele não sabia é que nessa região que ele desmatou, tinha um predador natural, um besouro, que ele digamos que ele bebe a seiva da seringueira, e ele seca a árvore, sabe? A árvore não quer desenvolver nessa região. Caraca, então só naquela região lá do Acre que crescia bem seringueira, sabe? E aí ele mandou plantar seringueira pra cacete, hectares e hectares, e tipo, a parada não vingou, sabe? Então ele perdeu muito, muito dinheiro mesmo. Porque ele tentou fazer vias por lá, né, estradas e tudo mais. Aí acabou indo pra Malásia, eu acho, né, que lá não tem esse predador natural da seringa. Uhum. Foi lá que ele conseguiu fazer esse sonho dele. Não dá pra eliminar essa raça de predadores naturais? Não, porque ali era o habitat natural dele. Se você vai eliminar ele, você vai eliminar também, aí você vai ter problema com quem se alimenta desse besouro, enfim. Ah, isso problema se balancearia o ecossistema, né? Cara, a Amazônia é complicada pra caramba, porque ela funciona daquela forma e se você tenta alterar, fodeu, sabe? Muita gente tentou, como Ford, e não conseguiu, cara. É uma, já tá do jeito uma dela. Biodiversidade tão complexa, né? Exato. Ah, justamente. E outro cara muito importante pra essa época e consolidação da Segunda Revolução Industrial dos Estados Unidos foi um tal de um Drake que inventou a plataforma de petróleo, vide sangue negro. Olha, o cara do sangue negro, ele procurava petróleo, olha que zoado, ele procurava petróleo pegando e dando martelada, tipo como você mata vampiro, tá ligado? Olha isso, cara, que método ridículo de procura. O primeiro método de prospecção foi por aí, mais ou menos, né, cara, mais ou menos. Vide família busca pé. Exato. Outra coisa também que é muito importante da segunda Revolução Industrial é a questão da guerra de patente, né? Nesse período vai ter uma série de briga por patente, né? Você vai ter, por exemplo, na questão da eletricidade, o Thomas Edison e o Nikola Tesla, né? Uhum. Você tem inúmeros exemplos, tem também do telefone, né? Que é Graham Bell e outro cara que eu esqueci agora. Uhum. É verdade, Graham Bell e aquele francês lá, o italiano, né? Pelo visto, o Graham Bell ganhou, né, cara? Ganhou. Ninguém nem lembra o nome do cara. Tesla também, hoje em dia, mais que ele tá sendo mais reconhecido, né? Uhum. Sim. Hoje em dia que isso tá vindo à tona nessa questão de quem foi... Por exemplo, sabia que o rádio que inventou foi um brasileiro? Foi um padre. Foi um padre, é. O rádio foi um padre brasileiro que inventou. Isso a gente estuda até na faculdade, mas o Marconi que ficou conhecido porque ele buscou a patente, né? Porque ele era mafioso. Ele... E ele perdeu a patente também, você vê. O Marconi também perdeu a patente do rádio. Quem ganhou foi o Nikola Tesla, porque o Marconi, ele fez o rádio usando uma porrada de processo criado pelo Tesla. É. Aí descobriram que ele simplesmente juntou tudo que o Tesla já tinha inventado. Aí, em 1950 e pouco, né, eu acho, que o Tesla foi ganhar a patente do rádio. Cara, mais uma pra cota do Tesla, né? Mais uma. É, mas ele tirou as milhões que ele perdeu pro Edison. Eu quero a máquina de terremoto. Eu quero a máquina de terremoto. eu quero aquela que faz clone naquele filme merda. Ó, lá vem, ó. Começou. Vamos lá, pode ficar. Aquele filme não é merda, cara. Efeito advogado diabo. Terceiro passo, muito bom, muito bom. Mas não foi só nos Estados Unidos que essa revolução teve importância. Foi também na Alemanha. Exato, nessa região da Europa Ocidental aí, Itália e Alemanha, que foi justamente por causa do próprio questão dos Estados Nacionais, que eles foram os caras que fizeram seu Estado depois. E em outros países, cara, essa segunda revolução foi tipo a Revolução Industrial se espalhando pelo mundo. Porque eles descobriram, eles notaram, era tipo uma segunda maneira de colonizar. Tipo, se você arranjar um país, Japão, por exemplo, foi muito usado como questão de venda de produtos para você escoar sua produção, para você não ter uma crise de superprodução, você precisa vender. Vamos escoar para quem? Para o Japão. Vamos importar matéria-prima, se fuderam, porque o Japão não tem porra nenhuma lá de matéria-prima. Os caras não... O pessoal quer importar matéria-prima, tipo, da ilha de Taparica, né? Então, essa ideia é tipo mão de obra barata, matéria-prima, isenção fiscal, exportar produtos. Pra isso você precisa de outros países. Então os caras começaram a expandir. No Japão, foi a famosa época da era Meiji, né, cara? Que foi a industrialização forçada do Japão. Os Estados Unidos chegou lá, pé na porta, tapa na cara, queremos vocês, povo dos olhos fechados, né? Vide Samurai X. Vide Último Samurai, adoro essa merda, cara. Sério? Cara, aí, Magal, agora tu ganhou pontos comigo. Olha aí. Aumentou meu respeito que eu senti você, porque todo mundo fala mal desse filme. Caralho, não, cara. Esse filme... Todo mundo fala mal, mas eu amei esse filme. Eu adoro. Ó, as pessoas que tiveram. Como é o nome daquele filme do William Wallace? O Coração Valente. Você teve Coração Valente, eu tive O Último Samurai, cara. Sério, eu sei que Tom Cruise é um bosta, mas o filme é ótimo, cara. Não, eu tive os dois, cara. Ai, cara, sabe o que acontece? Coração Valente pra mim é melhor, né? Mas Sabe o que é pra mim? É o Dança com Lobos, é o mesmo cara, tá ligado? O cara do Dança com Lobos, depois de viver tudo aquilo lá, Dança com Lobos é meu amigo e tal, ele foi pro Japão, sacou? Porque é o mesmo complexo lá, eu vou matar os nativos e tal. Direi amigo dos nativos. Que diabo você tá falando, cara? Nossa, a única crítica que o pessoal fala do Último Samurai é como que um cara, né, um americano bêbado, com alguns anos de treinamento, consegue derrotar samurais que desde criança treina aquilo ali. Mas isso, cara. Mas quem faz essa crítica é muito babaca. Não, não, não, não, não. Isso é meio determinismo social. Estados Unidos, o americano consegue. É tipo Tarzan, né? O homem europeu que sobrevive na selva, o cara é melhor que a África. O cara, sei lá, e se fosse um japonês que fosse pros Estados Unidos e ficasse rico? Você ia ficar estranhado? Também. Aí é porque ele é japonês e ele é um gênio. Aí eu sei. É, exatamente. Ele é inteligente, é asiático, sabe? Tem matemática. E essa aí foi a Revolução Industrial, né? Eu vou explicar pra você porque que ele teve tanta facilidade pra interagir com o povo japonês. Ele já tinha interagido com os índios, já tinha aquele remorso, já tinha aquele livro, inclusive que aquele japonês acha que ele tinha matado os índios, lembra? Matado os livros. Cara, pra mim é o mesmo filme, é uma consequência, tá ligado? É tipo as pessoas que vão pra sociedade que não é só dela, tá ligado? Ah, entendi. Você tá querendo então fazer uma analogia de que o filme. É o mesmo personagem. É um Dança com Lobos, assim, modificado, né? Não. Tô falando que o mesmo personagem do Dança com Lobos, ele foi pro Japão. E aí surgiu o Último Samurai. Exato. Ok, boa, Ok, obrigado pelo. Mas o personagem do. Ah, o personagem vacilou, morre, cara. Não morre, não, ele fica gritando lá. Não, ele morre. Depois, no final, ele fala que houve um massacre imenso, que quase 90% dos índios que viam aquela região morriam, inclusive ele. Mas ele, não. Ele tava no final, lá em cima de um cavalo. Né? Ah, não vou entrar nessa cena. Caralho, cara, porque acabou o tempo da película. Não deu tempo de mostrar o cara. Galera, foda-se! Tipo, não. Com força. Porra. Gabriel ficou maluco, cara. Gabriel tá defendendo, cara, que é o mesmo personagem, é o mesmo cara. Ah, ai, vamos lá. E aí você pensa se, pô, além do ludismo, né, na primeira revolução, teve algum mecanismo de defesa agora na segunda? Teve, mas não foi o MST, foi muito mais inteligente, Reinaldo. Foi o primeiro sindicato do mundo, foi o cartismo, né? O que é um sindicato? Um bando de trabalhador se reúne pra fazer greve, é isso. Olha aí. É interessante. Lula. Cara, olha, eu acho válido, hein? E olha que eu sou capitalista, agressivo, mas só que eu acho que o trabalhador tem que ter um certo ponto, né, cara? Pra não acontecer aquilo que acontecia lá na primeira Revolução Industrial, que é o pessoal trabalhando 20 horas por dia. Ele tem direito, né? Não, cara, é ele de fato ter, velho. Você trabalha quantas horas por dia hoje, entendeu? Você recebe quanto? É, velho. Eu trabalho muito, recebo pouco. Mas em comparação a uma mulher grávida na Europa, você tá bem, cara? Eu acho que tô, cara. Então. Então. Que bom, a gente realmente tá melhorando. Não começa. No qual? Você, estudante, não come esse cheiro. Não come esse cheiro? Eu acho que eu não vou conseguir, mesmo que eu queira. É, do seu professor marxista falando que não melhorou nada do trabalhador daquela época até agora. Você não é idiota, você sabe que melhorou. Mas eu não tô feliz, cara. Eu tenho meu direito de ser cara. Feliz, cara. É, não, humano, não ser feliz, tá feliz, você não vai ser. Caralho! Caralho! Você é carioca, ninguém vai dizer merda no Rio. Foda-se, você não vai ser feliz. Bora lá. Terminando aqui, né, graças a Deus, a terceira revolução industrial não foi tão relevante assim, tão significativa, foi, muita gente disse que foi de 1950 e diante, tem gente que diz que existe uma quarta revolução, que é a da robótica, né, que no Japão influenciou muito, mas o consenso geral é que nós tivemos uma terceira revolução agora no século XX, que foi o advento enorme da energia elétrica e o grande uso da energia nuclear, né, cara? Em que você teve revoluções que aí espalhou definitivamente o mundo todo, não só na Alemanha, Estados Unidos e nesses outros países. Você teve Coreia do Sul e Japão se tornando realmente polos e não países atingidos, né, pelos efeitos não vítimas, né? Você teve desenvolvimento da telecomunicação, informática, robótica, engenharia, genética. Isso aí é o que a gente vive hoje, né, cara, basicamente. E em questão de produção, vocês estavam falando que estava tendo lá na primeira revolução industrial, primeira, segunda, não lembro, que tinha aquela coisa de superprodução, né? Porque tem crise, porque depende muito do que você está produzindo e tal. Hoje em dia o Brasil, sei lá, acho que 60% ou 70% da produção brasileira é terceirizada, né? O que evita esse tipo de problema. Pelo menos minimiza. E que traz outros também, né? Sim, claro, mas, né? Com certeza. Nessa terceira revolução. É um trabalho mais ágil, assim, porque, né, você não tem tantas etapas, né? É, agiliza, né? Sim, exato. Então, nessa terceira revolução industrial, eu acho que ela fica muito marcada pela mudança dos paradigmas analógicos pelos digitais, né? Você vai ter uma grande expansão, eles chamam muito de revolução digital também, né? Tecnocientífica também, né? Um dos nomes que tem. Assim. Inclusive você passa né? do rádio pra internet, pro podcast pro Afogados, olha aí! High five! Eu acho que vai haver daqui a alguns anos uma revolução cibernética, assim, não robótica, mas cibernética virtual, entendeu? É a revolução tipo biológica. É matar bem assim, ou mesmo robótica assim. Vocês já viram que eles tinham substitutos com aquele. Muito legal. Willis? Então, legal. Eu acho que vai ser aquilo ali, cara. Aquilo ali é um dos poucos filmes, ele não deu tanta representatividade como ele devia, mas eu já estou acostumado no cinema, né? Eu acho que o futuro vai ser mais ou menos aquilo ali, cara. Exatamente, ali retrata uma coisa, né, onde a gente está indo mesmo, cara. Acho que o homem, cada vez mais, ele está se entregando à máquina, entendeu? E é uma coisa que soa vantajoso, porque veja bem, você vai continuar suas coisas do dia a dia, só que você vai estar mais seguro, porque você, na verdade, vai estar na sua casa, né, cara? É, você mas com certeza vai ter um movimento de ecologista que vai sair na rua, que vai abraçar os robôs e tal. É, pra quem não, não viu, existia, pra quem não viu esse filme, o negócio lá é o seguinte, você tem, você é uma pessoa normal, né, lógico, e você faz robôs, são androides que são exatamente iguais a você. E aí você se liga com esse robô por alguma coisa neural e tal, e você sente tudo que o robô tá sentindo, você, entendeu? Você capta cheiro e tal, só que você tá sentado numa cadeirinha no seu quarto, enquanto seu robô sai pra trabalhar, entendeu? E você controla. Aí vai surgir o Karl Marx Boa, que vai dizer que os robôs devem. Karl Marx Boa. Isso na visão da política do filme, é melhor por quê? Porque diminui a morte por acidente ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Porque se acontece alguma merda, acontece com o seu robô que tá fora de casa, entendeu? E é só você trocar. O personagem do Bruce Willis era policial. E ele, mesmo não querendo, era obrigatório usar, né, esse replicante, né? Era obrigatório usar pra operações de risco, né? Ele era policial, poderia levar um tiro, né? Vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Eu acho que essa indústria cinematográfica que tanto vem nos advertendo sobre os perigos da robótica, né? Desde o primeiro filme, ou desde os primeiros filmes aí, você vê lá aquele Metrópole, o homem, ele tem muito medo da máquina. Eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer. Talvez numa questão digital, ou seja, sei lá, um MMORPG, onde todo mundo projeta sua mente lá dentro e fica brincando. Mas... Sim. Mas é tipo isso no mundo robô... real, cara. É tipo isso evoluindo. Não. Mas o robô, acho que a gente tem muito medo, cara. A gente tem muito filme pra ter medo de robô. Gordo. A gente tem muito jogo. Até falando aí, você falou do Metrópolis. Antes mesmo do Metrópolis, aquele filme Viagem à Lua, do Georges Méliès, que é um dos primeiros curtas aí de... Se não o primeiro, acho que é o primeiro filme de ficção científica, em tese, né? Que fala sobre a Viagem à Lua. Tem essa questão de que eles chegam na Lua e encontram o alienígena e esse alienígena vem com eles pra Terra. Então, sim, já mostra como que o homem tem medo do avanço tecnológico, sabe? A gente tem um receio, né, cara, do robô, da máquina, do homem-máquina, do homem-opressor, tá ligado? Cara, todo mundo tem medo de avanço. Quando a gente disser, galera, Afogados agora vai ser vídeo, todo mundo vídeo, esse avanço, caralho, que é isso? Que som é isso? É o som da tecnologia. As máquinas! Olha aí, descontrole, não consegue parar, cara. Não consegue parar o negócio. Avanço, meu Deus. E-mails! Ha! Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails do Afogados do Sofá! Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails do Afogados. Ah, o meu não vale, você tem que refazer. Não, é o meu melhor. Cara, quer ostentar muito, né? É, eu vou te dizer, viu, Magal? Exato. Eu faço medicina, eu posso investir agora. Eu prefiro uma vodka. Gente, né? Eu não gosto de champanhe, não. Eu prefiro a vodka, mas é ostentar, né? É status. Eu sou o rei do podcast, já viu? O rei do camarote, agora eu sou o rei do podcast aí, pô. Exato. Olha aí. Pega o fone de ouvido e fica dançando assim, né? Ele pega a máquina de cartão de crédito. Tá certo, né? Mas, enfim, se o ouvinte aí não quer entrar nessa questão de disputa de quem é o host, de quem não é, de quem manda aqui e de quem não manda. Gente, não sei, um papo maluco que eu tô fazendo. É aquele momento Seinfeld, né? De, porra. Não falar sobre nada pra justamente começar a falar de que se você quiser mandar um e-mail pro Afogados, você faz o quê, galera? Não, você manda um e-mail pra contato@afogadosnosofá.com. Exatamente. Você também pode curtir o Facebook da Afogados no Sofá, que é a maior decepção da minha vida, porque ninguém curte, que é qual, Gabriel? Ah, o pessoal tá curtindo. Cresceu um pouquinho aí. Tá curtindo. Ah. Em tempo real. Hoje é dia 7/11/2013, às 19h39. 744 curtidas. 700 e quanto? 44. Pô, subiu já. Subiu hoje já aí. E aí? Caramba. Tá subiu. Bom. Você se contenta com pouco, Gabriel. Subiu um ponto. E o cara tá... Nossa, subiu 5. Mas é isso. Sim, você entra lá no facebook.com/afogadosofa ou fb.com/afogadosofa. pros descolados. Você também pode seguir o nosso Twitter, que ninguém segue. Olha que tristeza, cara. Não, ninguém segue, eu também. Essas pessoas que não seguem o Twitter, eu até deixo. Sabe o que aconteceu? Ó, arroba. O Twitter é chato. Não, ó, arroba fogar no sofá. Sabe qual é o problema? Você que é chato. Olha isso. Magalizou. Então, sabe qual é o problema? Arroba fogar no sofá aí, galera. É o seguinte, o Aki, nos comentários aqui do programa de Tibia, foi um cara muito perspicaz. Ele falou: infelizmente, parece que sem o mimimi Magal, o pessoal não comenta. Me lembro quando o programa da semana passada saiu, o Cast 44, no dia deve ter recebido uns 30 comentários, depois de semana ficou com uns 80. Agora, no meio da semana, estamos apenas com 30 comentários. Waki, parabéns, você ganhou o direito de participar da leitura de mesa da fogar no sofá, se você não for maluco, certo? Porque você percebeu, cara, isso. As pessoas são assim, Gabriel. Se você não encher o saco, se você não mimimi, não chororô, não nhenhenhê, é isso. É, mas se você eu não acho for... que depois de um tempo as pessoas enchem o saco do seu mimimi também, cara. É, cara, mas tipo, aí você tem que inventar novas maneiras. Caguei. Tudo bem. Tem que inventar novas maneiras de adaptar o mimimi. As pessoas são uma merda, né, cara? Esse que é o problema. A humanidade, não você, ouvinte, só você. Todos nós. A humanidade é assim. O ser humano é assim, cara. Entendeu? Então eu tô muito decepcionado. É por isso que você aprendeu nesse programa agora que o comunismo funciona, porque as pessoas são mais. As pessoas não, são... eu já sabia disso há muito tempo, mas eu falava que funcionava só pra te irritar. Ah, sim, entendi. Quantas vezes eu fui andar com raiva do Magal? Porque ele tava defendendo o comunismo. Forma babaca. Tudo pelo ódio. Que safado. Bom, enfim, você pode se inscrever no canal do Afogados do YouTube, onde eu faço vídeos nada a ver, sobre coisa nada a ver, né? Exatamente. Cadeira, geralmente é sobre videogame, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Videogame. O outro tem uma ideia massa de vlog, hein? Um dia alguém olha vai aí, fazer. Olha aí, um dia a gente faz de máscara bêbado, né? Na mesa, né? Então você se inscreve lá no canal do YouTube. Inclusive essa semana eu fiz o review do Batman, aquele mesmo Batman que eu passei 12 horas jogando. E se você não assistir, se você não assistir esse caralho, se... Ave, meu Deus. Se essa porra desse vídeo não tiver 500 visualizações até a sexta-feira que vem, eu vou fazer de tudo pra dar merda. Ele tá tão magal que até o mimimi. Cara, eu tô ficando puto porque a porra do YouTube, ninguém dá atenção a essa porra desse YouTube, eu faço essa merda sozinho, é um trabalho do caralho. É, e essa porra desse review foi um trabalho do caralho, eu tive que escrever texto, tive que fazer porra de vitrine, fiz três vitrines diferentes essa porra pra poder fazer o negócio direito, tive que editar, fiz tipo um mini podcast no vídeo, vocês não assistiram, né? É. Eu tô falando aqui pra vocês, mas não, tô falando de vocês. Né? Olha aí, meu filho da puta. Vou fingir que não vi. Agora eu apareci na live, eu falei, pô, 12 horas. Na live apareceu, agora o escroto quando me dá trabalho pra fazer coisa, o cara não aparece. Mas eu quero ver essa porra, vocês curtam essa porra desse vídeo, essa review, primeira review que eu fiz, ficou legal. Tá tipo, eu fiz um negócio diferente, eu fiz um áudio lá, depois ficou legal, review. Olha lá, comentem. Não, quer saber de uma? Ó, vamos assim, Reinaldo, outros todos decepcionados com os ouvintes e tal, vou falar uma coisa. Não sei nem o que eu vou falar. Peraí. Eu tô distraído vendo o vídeo do Reinaldo aqui agora, pra tentar remediar. Ouvinte, você não gosta de mimimi. Você não gosta. Eu sei que você acha um saco, mas. Ou talvez ele esteja se acostumando, tipo, virando a cultura, tá ligado? Ah, sem o mimimi não é podcast. Olha só, se você curtir, se você seguir, se você se inscrever, não tem mimimi, cara. É simples assim. Exato. Só que quando a gente não faz mimimi, você não faz essas merdas. E aí a gente faz o mimimi, e aí você faz as merdas. E quando você faz as merdas, a gente para o mimimi e vira esse ciclo eterno que nunca vai ter fim, porque vocês são os merdas que não fazem o que a gente pede. Então, faz o que a gente pede, faça agora. A gente vai cobrar o aluguel, né? A gente cobra. Exato. Sério, eu vou falar, galera, eu tava ouvindo um podcast muito famoso que ganha milhões de reais aí por mês. E na época que eles estavam crescendo, né, cara? E eles falavam uma coisa que toda a podosfera mais pra frente foi repetindo, cara. E é o seguinte: os feedbacks são os nossos pagamentos, cara. É sério, eu preciso dar uma explicação pro meu cérebro por que eu gasto 8 horas por semana editando essa bosta. Eu gasto mais 2 horas ou 3 gravando o programa. É muito triste, cara. Você precisa me dar uma explicação, ouvinte, pra isso. Porque senão eu vou querer parar de fazer. Exato. Então, pelo amor de Deus, comente. Curta aquele negócio, senão. Aí, quando a gente para, aí é festa. Aí é curtida, é tweetada, aí é. Seus filhos da puta, faz enquanto a gente tá aqui, porra. Aí tem campanha, escambau, volta Reinaldo, né? Volta Reinaldo. Cadê a campanha dessa porra quando tá tudo funcionando, caralho? Caralho, o ser humano é uma desgraça. É uma cadê? Eu já ouvi Volta Reinaldo nesses podcasts grandes, mas eu nunca ouvi Avante Afogado. Olha aí, bom, cara. Sabe o que eu vou fazer? Eu tô puto. Eu tô voltando a ser o Reinaldo. Eita. Tira esse computador de voz aí. Eu tô voltando a ser o Magal. Espero que o Reinaldo volte a ser o Reinaldo. É, né? Você vê que o mundo tá tão confuso. As pessoas estão agindo de forma tão estranha que estão trocando de personalidade, cara. Vamos finalizar essa parte louca dizendo o seguinte: eu. Eu vou gravar afogado, eu tô muito bom, mas é um trabalho do caralho, me custa dinheiro essa merda. É o seguinte, meu amigo. Custa. Vamos gravando afogado, beleza. Quando a gente der no saco, ninguém tá curtindo, ninguém tá Twitter, tá? A gente nem vai avisar. A gente só vai tirar o site do ar. Só isso. Ficou ameaça agora. Só, eu não vou nem dar notícia. Cadê o afogado no sofá? Que é isso? Foi bom. Pô, acabou. E aí, quando vocês fizerem o que eu quiser, aí a gente volta. Agora sim. Tem que. Ouvinte é que nem mulher. Só é funciona tipo no. Traficante isso, cara. Que é ouvinte isso? É que nem mulher, cara. Funciona no tapa, no muro, na exigência. Caraca, a gente acabou de perder todos esses feministas. Foda-se, agora. Foda-se, mas tem que perder mesmo feminista de merda? Olha aí, cara, que é isso? Isso é apagado, né? Ai, meu Deus, então eu não faço questão não de feminista de merda. Você que é feminista, sai daqui. Tá bom, né? É áudio. Brincadeira, não saia não. Mas você não precisa também ficar com o seu feminismo aqui, né? Pare com isso. Pare com isso. Se você é feminista, pare com isso. Acho que isso vem com a gente, né? Não precisa pegar absorvente e pintar na parede, né? Hã? Você nunca viu essa foto, não? Não. Porra, velho. Que bom, cara. Não veja não. Tá bom. Vamos lá. Andrade, ele não mandou e-mail sobre o último programa, O Segundo Silencioso de Tíbia, ou qualquer coisa assim, que foi uma realização pessoal, por sinal, né? Olha aí, tipo pô, eu queria ter participado, foi um programa excelente, cara. Já falou de Edra, caralho, mas foi engraçado pra caralho essa porra. O mais engraçado foi o Magal gravando a abertura. Magal, Reinaldo tá lá dizendo, sim, engraçado mesmo, cara. Engraçado não, velho, cara, o Mac da Piche. O som é o Blur, puta, cara, tem cara que ouça, mesmo que você não goste de ouça, essa porra ficou engraçada. Sim, eu gostei também. Eu que achei a merda gravar, depois eu achei. Tá bacana, até a participação do Renan. Expectativa baixa, né? Mas o Davi, ele, na verdade, mandou e-mail para o programa de artes marciais. Ele é aquele cara da África, você lembra de Cabo Verde? Ah, então, sim. Já que ele é da África, ele pode passar na frente dos outros. Mesmo ele mandando e-mail pro negócio parado. Sim, assistencialismo. Pô, tem que ajudar o africano e tal. Olha aí, o Afogados Internacional, mas ninguém assiste o vídeo do YouTube, é pra isso. Olha aí. Ele falou assim, ó. Oi, galera do Afogados. Queria dizer que fiquei muito contente com a volta do Gordo Mascarado. Com curte. Mas o Gordo me adora, né? Magal, ninguém manda um beijo. O Magal, ele quer um beijo. Bom, ó, cara, ouvintes, todos vocês que forem comentar agora, manda um beijo pro Magal, cara. Beijo, Magal. Mas comenta isso em todos os lugares, sabe? Qual é? Tipo aquelas campanhas malucas? É, exatamente. Um beijo, Magal, e bota o link do Afogados, assim, todo chat tweet, no UOL. Eu queria, mas não, vocês sabem que não vai rolar, né, cara? Nossos ouvintes não conseguem. Eu acho que isso daí eles conseguem, hein? Eu quero todos os comentários aqui embaixo com o beijo Magal. Beijo Magal. Eu quero tanta coisa na minha vida, Gabriel. Ah, não. Ouvintes, vocês têm que fazer ele pagar essa vergonha, que ele vai ficar todo bobo depois. Bora lá. Ele disse que a gente tava no cinema, mas ele é o Davi, que a gente leu no Afogado no Sofá 22, Para o Futuro e Além. Ele disse que era de Cabo Verde, e nós perguntamos se ele tinha AIDS, se ele tinha uma hiena e se ele dançava por mim. Olha a gente, cara. Todo errado, né, cara? O cara mora na África, porra, você tem AIDS, velho. Que piada, né? Vai que o parente do cara morreu de AIDS. Você sabe que. Na África do Sul, acho que é metade da população tem AIDS, é um negócio assim. É, né, cara? A gente tem que parar de brincar com essas coisas, cara. Beco no pelourinho que todo mundo tem AIDS, todo mundo tem AIDS. Tem um beco no pelourinho que todo mundo tem AIDS. Ah, um beco no pelourinho. É, caraca, tipo... que inferno, cara. E você entrar, você pega AIDS respirando o ar, assim. É bem zoado. Dá aquela cafungada boa, né? Na Cambot. Ele disse que ele queria falar sobre a arte marcial cabo-verdiana, que é o faca-quandô, que consiste em enfiar uma faca no seu adversário. Arte muito simples. Olha aí, os cearenses já manjam disso há muito tempo. É. Vou pegar minha peixeira, faca com dor. E ele queria fazer uma pergunta que ele não tinha feito há mais de um ano. Cadê o podcast Pokémon? Ah! E até ele parece um pouco com o cara do Papo de Gol, não parece? Parece. Por que o Dudu Salles é retardado? Como foi? Caralho, olha aí a imagem que tem dele mesmo, né? É, eu sou meio bobo, né, cara? Mas olha lá. Tá bom. Então é isso, valeu, Davi, até a próxima. Oh, valeu, um abraço africano pra você. Próximo e-mail. Africano pra você. Tem uma música assim, né? Boa. O que? Como? Olha aí, olha aí. É isso que eu falo, cara. O Gabriel vem com as músicas nada a ver. Você começa a cantar, cara. Deixa eu falar, deixa eu falar. Não, vai lá, não tô te recriminando. Não, eu acho que tem uma música aqui, muito conhecida no carnaval. Um abraço negro pra você, um beijo negro pra você. Acho que é isso. Vai lá. Bacante, que eu sei que você tá doido pra cantar. Vá. Eu não sei, eu não sei. Não sei, infelizmente. Você não cantava. Porra, então vai lá. Vai lá, segundo e-mail. Próximo e-mail do Predo. Predo. Predo. Do Pedro. Ué. Ai, pode. Próximo e-mail do Pedro Mendes. Ele fala: olá, sou Pedro, esse é meu primeiro e-mail. Olá! Olá, tudo bem, Pedro? Ele disse que mandou esse e-mail por causa da comoção de falta de e-mails. Falei. E o repórter Richard foi investigar. Pedro diz: não desanime, Afogados é um dos meus podcasts favoritos. Ele acompanha desde o primórdio e conquistou no episódio Afogados na Street. Isso é olha bom. Aí, grande. Esse episódio é excelente. Então, esse programa ele tem. Olha aí a música de novo. Mas então, esse programa ele tem ensinamento, né, cara? Que você pode levar pra sua vida toda. É o quê? Sempre carrega um cigarro no bolso pra fumar. Se alguém vir pra esmurrar você, você. É, sempre antes com um cigarro no bolso pra queimar o olho do mendigo. Olha que legal, como o Afogados ele começou, né? Altamente politicamente correto. A gente falava mal de africanos e a gente falava mal de mendigo. Muito bom. Acho que é por isso. É isso que deu o toque diferenciado que as pessoas gostam, sabe? Que horrível, cara. É tipo, cara, eu ia fazer uma comparação muito trash agora que envolvia. Eu não vou nem falar, cara. Tá bom, bora ficar quieto. Porque. Vamos lá, porque. Cara, eu não vou nem. Caralho, ia ser muito engraçado, mas. Vocês não, falei, estão preparados. A gente censura. Ou não. Reinaldo tá vendo? Por isso que eu não falo, cara. Mas cara. Não. Você que é isso que faz a gente, né? Brilhar. É, não, vamos não, mas e o cara fala, corta aí. Leva um processo nas costas. Tá bom, vamos. Eu vou falar, foda-se. Ah, assim, quando vier com processo, a gente já upa cortado. Tipo, eu quero ver o cara provar. É, a gente tá com anunciante aí pra pagar os processos, né, cara? Deixa eu falar, ó. É tipo fazer amor por trás. O que isso tem demais, cara? Tem aquele cheirinho de merda, sabe? Ah, que legal, Magal. Mas é bom, é agradável, entendeu? Então fica aí, baixa astral, vamos lá. Anda aí, Ricardo, tá mandando bem, né, cara? Que isso? Ele tá aqui, ele tá ouvindo, cara, olha aí. Ai, que olha beleza, aí. Maravilha. Vocês moram juntos, o nome do cara é Ricardo, não tem como não pensar nisso. Vamos lá? E você fala de um negócio desse, cara? Olha aí que delícia, amor por trás, fica aí pros ouvintes. Por um grande tempo ele ficou distanciado do Afogados. Ele afirma que foi por problemas pessoais, mas agora está com força total porque está fazendo academia. Ele diz que é muito magro e a meta dele não é ficar bombadão, mas caramba. E nem o Magal. Oh, eu tenho uma sugestão do que aconteceu com ele. Ele levou um fora, certo? Ficou mal, ficou na merda, ficou na fossa. Eu sei como é isso. Engordei 40 quilos assim. Ué, não era com tíbia, cara? Não, foi o combo, tíbia e mulher. Tíbia, mulher e Doritos. Olha aí, que combinação. Aí, ele parou de ouvir Afogados, ficou naquela e tal, ficou vendo anime de romance, chorando. Pô, cara, eu sei como é. Agora ele voltou com tudo. Cara, qual é o nome do brother aí? Pedro, cara. Pedro. Ó, mulheres do Afogados que estão buscando homens. Qual a idade aí? Deixou a idade meu dele aí? Meu Deus. Deixa. Corta o Gabriel, senão ele vai longe, cara. Pelo amor de Deus. Vai. Fala de amorzinho por trás e tudo. Ó, a gente vai procurando aí. O Pedro tá à disposição, tá ficando forte agora. Valeu. Bora lá. Vamos lá. Diz que ele está ouvindo todos os podcasts pra se entreter durante os exercícios. Olha aí, que legal. A gente pode dar uma bronca nele por não participar das discussões, mas ele se salva. Por que você parou antes de ter aí? Corre mais, maluco. Corre agora. Ó, dá o último tiro agora. Vamos lá. Mas ele se salva por estar espalhando Afogados pros amigos próximos, né? Sim, você é uma pessoa obrigado. de caráter, é pessoa boa. De garapa. Garapa? Eu falei caráter, cara. Tá bom. Sobre Tibia, ele fala, quem nunca jogou, atira a primeira pedra. Reinaldo. Não, Reinaldo jogou. Opa. Ele jogou por 10 minutos. É. Mas ele pode afirmar que na época das Lan Houses era o. Na verdade, não era Tibia, né? Não era Tibia, né? Era tipo Gunbound e CS 1.6. Cara, Gunbound é fantástico. Gunbound, gastei muito tempo. A gente pode, né? Sim. O podcast sobre MMORPG ia ser fantástico. Sim. Eu lembro que em 2011, 2010, mais ou menos, voltou o Gunbound, né? A gente tentou voltar com ele. Uma galera do colégio voltou a jogar, mas estava com aquele negócio, né? Oh yeah! Oh yeah! Great shot! Ah, verdade. Inclusive, agora eu acho que mudaram de novo. Pode ser que tenha menos hack, hein? Vamos ver. Vamos lá. Você sabe que tem a história de... Ah, não vou contar, não. Deixa pro programa. tem as histórias de Gunbound aí. Tem. Eu sei qual é que você... Vamos jogar Gunbound? Não, cara. Não, eu tenho que estudar pra salvar a vida das pessoas, cara. Ô, rapaz, vai lá. E ele disse que espera pro podcast Ragnarok, porque esse sim marcou ele de muitas maneiras. Será que Ragnarok dá um podcast só dele? Eu não sei, né? Ragnarok mesmo, que eu nunca joguei, tá? A Ragnarok teve um surto de homossexualidade muito grande por causa do Ragnarok, né, cara? E muda também, muda. Diz, né? O cara que entende o assunto. Teve, Gabriel. Foi? Teve. Saiu do surto, já voltou, né? Já voltou. Já, né? Voltou, já voltei. Tô aqui agora. Isso aí foi do fundo do peito. Foi, vai lá. Foi mesmo? Que isso? Zoeira, cara, vai lá. Tá bom, né? Tá bom. Próximo e-mail do Jim Monteiro, 20 anos, estudante de História, Rio de Janeiro, RJ. Saudações, afogados. Após ouvir todo aquele mimimi de se a gente não ganha dinheiro, então nosso último motivador são os e-mails. A gente colocou aquela voz meio tímida. Ah, tira, cara, chorei, né? Ele resolveu que vai tentar escrever. Que foi isso, cabelo? Foi embora, baixou isso. Ô, meu e-mail! Ele vai tentar escrever um e-mail a cada programa, só pra encher a caixa de entrada e lhe dar a sensação de ser bem sucedido. Certo, esse ouvinte ele entendeu que a gente é pago com isso. Ótimo. Continua assim, cara. Ele aumentou o nosso caixa, né? É. A experiência dele com Tibia se resume a umas 2 horas de jogo, por indicação de um amigo dele, cujo apelido tem como origem o jogo, né? Ele disse que achou o jogo uma merda e nunca mais quis saber dele. Do amigo? É, cara, esse negócio ficou ambíguo, hein? É, né, cara? O cara brigou com o amigo. Você uma bosta, cara. Eu vou sair daqui, nunca mais vem aqui pra mim, morra. Ele disse provavelmente, isso foi porque na época ele jogava Ragnarok, que é, segundo ele, um pouquinho mais avançado. Este sim, outra bela porcaria, consumiu horas e horas da vida dele, caso a gente tenha jogado, vale um episódio. Olha, muita gente pedindo, hein, Ragnarok, será que dá um episódio só? Não vai rolar. É, né? Ele disse que começou a ouvir o programa, o nosso programa, mais o Bacanudo, o Mais Um Cast Pod Café, por indicação de Nicolas Queiroz, que ele conhecia jogando basquete. Pô, caraca, o Nick é muito descolado, cara. Tudo que envolve descoladice, o Nick participa. Ele deu um PS2 aqui, um PlayStation 2 pra gente. Pô, valeu, cara. Tá meio velho. Falando, peraí só um minuto. Volta. É o Yud, ele. Falando em Bacanudo, o Pedro Duarte disse pra mim que tem muita gente indo lá no site dele, vindo do Afogados, porque tem o link lá do Bacanudo no Nicolas, né? Então, se você é daqui do site e tá indo no Bacanudo a partir daqui, escreve lá nos comentários. Ah, opa, Afogados, um abraço. Hã? Uhum. Opa, eu tô saindo aqui do sofá, fazendo uma visita, uma city pool aqui. Mostra, no mundo, no mundo bacana, no mundo de todo mundo é bacana, todo mundo é grande. Isso, é. Inclusive, né, bacana daqui de Salvador também, tamo junto, né? Tamo junto. E ele disse que da Melamotila devia virar meme. Da Melamotila. Cadê? Né? O Gordo tava fazendo uma tirinha pra botar no Facebook. Fiz, mas o Magal, ele criticou, aí eu... Ah, cara, ficou tipo nem uma tirinha de Facebook, né, uma merda, mas ficou bom. Não, caralho. Olha aí. Galera, procurem umas tirinhas do Magal de Tibia. Ih, bom. Rapaz, olha. É, tem mesmo, cara. No anime não tem? Eu vi. O Gordo me mostrou. Porra, deixa eu ver aqui. Tem lá o Churapan do. Ele mostrou duas. É muita vergonha ali, não? Não, muito não. Não, é feito no Paint, né? Mas. Não, nível de merda, né, cara? Mas pente, é a merda, né? anime é o que se espera, o mínimo, né? Tibia. Eu vou deixar no post aí uma cheirinha do tipo do anime. Não, não visitem. É isso, tá humilhando seu próprio site. É mesmo. Tá bom, né? Próximo e-mail do Lucas Barbosa. Ele fala aqui. E aí, pessoal do Fogazo do Sofá, tudo bem? Gostei bastante do episódio. O quê? Diga aí, Lucas. Gostou bastante do episódio. Esse já entrou, olha isso, na lista de programas favoritos da Afogados. Ele disse que foi um dos que mais deu risada. É, eu também, cara. Gostei muito. Pena que a galera não pegou tanto aí. Mas também. Como você não pegou tanto? Não, a galera não comentou tanto. Ah, cara. Tá. Entendi. O quê? Desculpa, cara, não. De boa, cara. Ele não tem muito a dizer sobre Tibia, porque o contato que ele teve foi há vários anos, quando ele tentou fazer uma conta pro jogo, mas qualquer nick que ele tentava criar já existia. Com esse programa, ele aprendeu muito sobre esse universo. Realmente, a proposta do jogo, segundo o Lucas, é muito boa, e as quests parecem ser bem emboladas. Ele crê que, se fosse feito com gráficos mais atuais, e quem sabe com som, seria um dos jogos mais jogados da atualidade. Sim, ele é, inclusive. Ele é um dos jogos mais jogados atualmente. É mesmo? É foda. Eu entrei no site do Tibia pra poder fazer a vitrine desse programa. Pegou algumas imagens lá e tal. E tinha lá umas matérias, eles botam na home, assim, né? Pra chamar sua atenção, né? E fica dando scroll naquelas matérias. E tinha um cara que falava: ah, 15 coisas que você pode fazer em Tibia que é 2D, é que você não pode fazer no jogo de 3D, sabe? Esse tipo de coisa assim. Eu nem li, né? Mas deixa isso. Não, caraca, velho. Eu vi uma propaganda do Tibia. Era o seguinte: nesse Dia das Crianças, peça uma conta premium. Era isso. Caralho, nesse Dia das Crianças, você que é um pivete, porque ninguém com mais de 12 anos joga Tibia, peça uma conta premium. Ali. Caramba, tá bom, né? As crianças dizem, tá bom, vamos lá. Ele creio que é tudo isso que ele tinha pra falar. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, cara. Falou, cara. E-mail da Carol A, ela fala aqui: olá, pessoal, Afogados do Sofá, tudo bem com vocês? Ela deu umas dicas aí do Enem, fala pra não se esquecer de conferir essa merda no ano que vem, porque o resultado do Enem, porque tinha esperança de passar arquitetura, não passou, tá bom. Vixe. Mas, Carol, tem muita gente fazendo arquitetura, hein, cara. Ô, Carol, vá pra Europa, é fácil de ir fazendo arquitetura, tem um amigo meu que tá lá agora. Um abraço, Tite. É fácil de ir? É fácil, pelo Ciência Sem Fronteiras é facinho de ir. Tite tá fazendo o que lá? Conta aí. Tá fazendo arquitetura, ele foi lá pra Inglaterra, ele tá tirando onda, ele já é meio metido assim, o Tite. Ela diz mais uma vez: não sabia nada sobre o assunto, e apesar disso ainda riu muito, cometeu a cagada de ouvir no ônibus, obviamente o povo dela. O povo olhou estranho pra ela. É da calice ela. Ah, o povo olhou estranho pra ela toda vez que ela não conseguiu segurar a risada. Toda vez que ela ouvia Daniel Paladino na minha frente em Edra, na minha escola. Ai, caraca. Carol, esse programa também tá excelente, né, cara? Eu gostei muito do Reinaldo nesse programa. Deve todo mundo muito risado com o Reinaldo aí. Mas vamos lá. O Reinaldo. Ah, esse programa, entendi. Ah, olha aí, sagaz. É, tá demais, cara. Tá bom. Ela disse que conheceu Tibia através dos primos dela. Na época eles jogavam Gunbound e Ragnarok. Pô, tá tudo linkado. Olha aí. É o mesmo público, né, cara? A trindade da Lan House é Tibia, Ragnarok e Gunbound, né? Grande CS, né, cara? CS, verdade. O CS é da galera descolada. Todo mundo que jogou CS é bem sucedido hoje. O pessoal que jogou Tibia e Gunbound, né? Sim, aquele gordinho que ficava com chiclete, né? Exato. Tá meio errado. É Daniel Paladino, né, cara? Como ela era mais nova, ela só ficava assistindo eles jogarem. Provavelmente por causa disso, ela acha, até hoje, que esses jogos eram entediantes. Pra mim, jogo de verdade não incluía usar o mouse. Explicando melhor, o tio dela adorava os jogos pra Mega Drive. Então ele baixou um emulador com centenas de jogos antigos. Assim, ela jogava, na verdade tentava jogar, porque era muito ruim, apenas com o teclado. Ah, sei. Eu também tinha fazer diferenciação, hein? Jogos de emulador que jogam só no teclado, eu também fiz essa visão, mas só com o Super Nintendo, né? Vamos lá? Tá bom, cara. Ela diz abraço e é isso. Último e-mail do Robert Silver, o Maverick Hunter. Aiô, Silver! Ele falou: olá, meus caros amigos do sofá, escutei o podcast sobre Tibia umas 4 vezes. Nisso. Porra. Caraca, você deve estar retardado agora. Né? Você está de parabéns. Eu tenho ouvido também. 70% cara. Da estatística é o Silva, né? Cara, né? Esse podcast foi muito engraçado, cara. Eu gostei muito. Ele disse... Eu quero mandar um abraço pra Mar. Ai, meu Deus. Hoje eu rio disso. Tem vez que eu lembro e durmo dando risada. Vai lá. Meu Deus. Você dorme rindo muita coisa. Sim, vamos lá. Por exemplo, vocês forjam. Ah, sim. Por exemplo, vocês forjam que alguém caiu da cadeira pra justificar a ausência dessa pessoa no podcast. Tô certo? Ó, esse cara é perspicaz. É. Olha aí, é isso, exatamente, cara. Assim, nossa, tem vários easter eggs na Fogaz, as pessoas perceberam poucos, né? Tem um relacionado com introduções, né? Sim, toda vez que a gente não tem ideia. Ah, sim, não, introdução. Não fala não, deixa no ar, deixa no ar. É, né? Pera aí, né, cara? Não libera, não. Tem outro, tem vários, mas não vamos liberar, não. Vai, pessoal, escuta. Todo mundo descobrir, eu dou um beijo. E ele disse, se forem gravar e lerem esse e-mail, não ler isso enquanto grava, porque pode ter ouvintes que ainda não descobriram isso. Ah, ele quer deixar a galera, não. É, deixa. É, tá bom. Não. A gente já leu, cara. Tá ótimo. Eu gosto de ter meu trabalho reconhecido, porque quem lutou pra isso aí entrar foi eu. Isso tudo bem, vamos lá. É verdade, você lutou pra cair na cadeira, sim, né, cara? Foi, cara. Caraca, queriam me tirar da forma mais zoada possível, cara. Queriam me humilhar, jogar meu nome no lixo, cara. Vamos lá. Se eu tiver a gravação, eu boto aí pra você ver como ia ficar. Ia ficar muito melhor, já adianta. Não ia não, cara. Não ia não, cara. Agora, Reinaldo, meu amigo, me diga qual o tema de hoje. Não, Reinaldo, caralho. Você não vai participar do programa de hoje? Caraca. Não. Caralho, é isso mesmo, cara. Assim, eu ia até falar, mas eu quero que você se foda, viu? Sai daqui, vai. Sai daqui. Bora explicar aqui pros ouvintes o seguinte. Explica o caralho. Sai daqui. Não, sai daqui. Reinaldo, o tempo que você é qual? Anda, sai. Cortou. Hoje é tíbia. Eu não gravei. Tíbia, RPG. Tíbia, aquele tíbia lá. Vamos que vamos. Tá acabando rápido. Ele diz, Magal estava certo e realmente foi um programa engraçado. Ele sinceramente nunca jogou Tibia, mas escutando a gente falar tão bem do jogo assim, deu vontade de jogar. Ele tem um amigo que chegou a jogar Tibia e ele disse que os mexicanos são os melhores jogadores. Dá pela mochila, né? Porque eles não têm amor, né, cara? Eles não têm amor. Isso é chileno. Na leitura de e-mails, ele acha que o Magal deu uma indireta pra ele. Ah, meu Deus. Ah, começou. Falando que odeia a gente, que diz que a gente não sabe do assunto e deveria ter falado outra coisa. Mas fora isso, o Magal perguntou se iríamos chorar muito se o programa fosse quinzenal. Olha aí, vou voltando. Tem muita gente falando disso quinzenal, né? E ele vai falar a verdade pra gente. No começo, ele disse que o pessoal vai chorar sim, mas depois de talvez 3 meses, a gente vai se acostumar com o novo formato do Afogados Quinzenal. Ele está, olha isso, ele está, ah sim, que susto, pensei que ele estava com a Carol. Ele falou, estou com a Carol, olha aí, que beleza. Meu Deus, não, não, a Carol bêbada, né, assim, né. Que isso, cara. Ela coloca anônima. Ah, olha aí, rapaz. Gabriel e suas nuances, né. Foi sutil isso. Ele tá com a Carol no sentido de também quer fazer direito, né? Mas vai ser difícil. Ela já faz direito, por sinal. Mas vai ser bem difícil. Ele quer fazer direitos. São vários direitos que ele quer. Pelo fato do exército. Você sabia que o Robert, eu não sei se é mentira, ele inventou essa historinha, blá blá blá, mas ele foi pro exército com 16 anos. É, cara, o cara é. Que história é essa, né, cara? Maluca. Eu ia fazer um comentário, mas eu vou preservar sua dignidade, né, cara? Vamos lá? Mas voltando ao assunto do jogo, ele conhece uma galerinha que sabe fazer jogos. E podemos se ver se rola aí o Júris Porrada. Opa, olha aí. Que maneiro. Júris Porrada, é verdade, um bom jogo, né, cara? Uhum. Reinaldo falou que com o Gordo vocês são a Trindade. Quando eu escutei isso, logo veio à minha mente Força da Trindade, que talvez o Gordo conheça no LOLzinho esse item. O que, cara? Que é isso, cara? Que ideia. Força da Trindade. Eu tenho uma memória péssima, cara. Talvez eu até saiba, mas... Não me lembro, cara. Logo disso, ele lembrou da Triforce e ficou pensando qual seria a Triforce de cada um. Ah, pessoal, cara... Tá bom, vamos. Primeiro, você é maluco, cara. Eu achei linguiça aqui, mas o meu já tá uma loucura mesmo. Cala a boca, deixa eu ler aqui. Magal teria a Triforce da Sabedoria. Olha isso aí. Caralho, mas, você toca a música do Zelda, cara. Deixa eu voltar aqui rapidinho, porque o Magal falou, cala a boca, todo mundo te odeia, aí o Gordo falou, valeu. Ele tem consciência, né? Magal teve muita sabedoria em diversos assuntos, em vários podcasts, tem que ser um cara sábio passar em medicina. Que isso? São seus olhos. Olha aí. É, boa mesmo, cara. Tá sendo agora... Certo. Fecha a prova, vagabundo. Caramba, peraí, o resto tá uma beleza. Gordo mascarado teria Triforce da Força. Uou. Gabriel é um cara gordo e ele... E por um momento ele esteve longe do Afogados, mas teve forças pra voltar com tudo. Olha aí. Meu caro amigo Reinaldo Siqueira, ficaria com a Triforce da Coragem. Porque mesmo depois do Afogados ter dado uma passa longa, ele teve coragem de manter o site no ar e foco um pouco no YouTube pra não deixar o Afogados morrer. Olha, Epa. Coragem. Reinaldo é um grande guerreiro e também teve a coragem de fazer a live 12 horas do Batman, tendo poucas pessoas vendo. Excelente, Silvio. Excelente, cara. Ai, cara, a gente tem que guardar essas coisas, cara. Porque um dia a gente vai fazer um ARG. A gente vai usar tudo isso. Isso é tudo que ele tinha pra falar. Ele disse que meio ficou grande, tem que aprender direto no assunto. E foda-se, né, cara? Esse negócio da Triforce me lembrou daqueles filmes do Canguru Guerreiro. Ah, o Canguru Guerreiro. Guerreiro da Virtude, Guerreiro da Virtude. Porra, Guerreiro da Virtude, falou tudo. Faltou falar desse programa no programa Sessão da Tarde. Hoje a gente vai fazer um podcast só sobre isso, cara. Isso vai ser sobre. O próximo vai ser sobre. Canguru Guerreiro. Cinema em casa. Então é isso, amigo. Adieu. Ele fala aqui. Eu também mando um adieu para tutti, para todos. O meu francês é algo que não devia ser mencionado. Adieu, adieu, né? Francês. O francês, adieu, é. Adieu, adieu. Adieu. A dieta que Reinaldo, que o outro tem que fazer. Então é isso, galera. Até semana que vem. Um abraço. E não se esqueçam de assistir essa porra desse vídeo do Batman, né?